Projeto X Podcast. Estamos começando mais um Projeto X Podcast, né, galera? E hoje a gente vai falar de coisas, assim, coisas que nos deixam putos da vida, coisas que irritam a nossa cabeça, coisas que nos deixam vontade de jogar tudo pela janela. É, aquelas coisinhas, né? Pô. É, coisinhas que vão acumulando. Aquelas coisas que dá vontade de você pegar a pessoa e bater a cabeça dela na parede. É. Ou simplesmente explodir um shopping. Pô, não faça isso. Às vezes. Né? Como diria o Matanza, né? Essa odiosa natureza humana. Meu Deus. Então vamos lá, galera. Aqui quem fala é o Panda. E pessoas que se atrasam no podcast me irritam. Que isso? Ah, me irrita muito. Só pra constar, o Cabeça atrasou meia hora na gravação. Que isso? Não atrasei nada. Meia hora? 40 minutos. Ó, não. Pode parar. Ó. Tava combinado 9 horas. Eu entrei na chamada, eram 9 e 12. Então podem parar com isso. Eu tava 12 minutos atrasado. Aqui é o Flávio Kiba e eu fiquei irritado só de pensar em coisas que me irritam pra pôr nesse podcast. Caraca, Inception. Irritoception, sei lá. Pô! Caraca. Essa música... Aqui é o Sage e os erros crassos de português me irritam muito. Menos pra quem é dislexo, né, Sage? Aí você releva. Eu não sei, eu sou aquele cara lá. Recebe mensagem no computador, os erros de ortografia, aí eu olho pro teclado pra ver se o erro é possível. Você tá perto, né? Se é do lado, né, a tecla. O meu pau tá com L de vez em quando você releva, porque você sabe que eu sei escrever pauta que é com U, né? Ah, é difícil, viu? E o Mug tá jogando League of Legends, olha que puto. Isso também me irrita, o Mug jogar League of Legends me irrita. O Mug me irrita já. Ah, roubou minha entrada, droga. Eu suspeitava muito que essa ia ser a abertura do Cabeça. Porra! Ah, e agora? Puta que pariu, e agora? Aqui é o Cabeça e pessoas que roubam a minha entrada me irritam. Nem deu a chance, eu tava segurando desde a tarde, eu já tava a tarde toda remoendo isso. E agora não deu. Bom, então vamos começar aqui, né, cada um comentando suas irritações, porque sempre tem aquela coisa que vai irritar você, você nunca vai passar um dia sem uma irritação. Se você passa o dia sem uma irritação, cara, você não é humano. Não, você ficou em casa o dia inteiro. Comigo é cada meia hora. Você ficou em casa o dia inteiro sem TV e sem internet. Ou você é um monge, é por isso que eles são calmos, é por isso que eles nunca se irritam, né, cara? E o monge tibetano que não se irrita, me irrita. Monge já me irrita. Porra, faz alguma coisa, cara. Ficar sentado, caraca, que vida chata, velho. Ficar sentado o dia inteiro no on, meu Deus. Eu queria saber o que os monges ficam fazendo além de meditar, cara? Irritando os outros. Irritando os outros. Olha, eu não tenho ideia. Eu não conseguiria ficar mais de 5 minutos pensando. Eu sou uma pessoa quase que hiperativa em alguns pontos. Quando eu tô sem nada a fazer, eu começo a batucar, pegar coisa na mão. Ninguém percebeu, Cabeça. E eu me irrito quando eu me perco. Fiquei bravo comigo mesmo agora. Fiquei bravo comigo mesmo. Vou me enforcar. Então, às vezes eu me irrito comigo mesmo, acontece. Ah, você não é o único, cara. Acontece, às vezes você fala, puta cara, como eu fiz isso, velho? Como eu sou idiota. Seu mongol, por que você faz isso? Exatamente. Cara, uma vez eu fiz isso, quando eu tava... Cara, foi no dia seguinte que eu assisti o Batman, o último Batman. Eu fui pra faculdade fazendo a voz do Bane. Na porta da faculdade eu reparei que as pessoas estavam me olhando estranho. Razogus Destiny! Esse era o pior. Cara, e eu parei e falei, gente, as pessoas estão me olhando. Cara, por que que eu tô fazendo isso na rua? Por quê, né? Por quê? Eu não guardei pra mim. E agora o Zod é a mesma coisa. Eu tô toda hora. Are you finding him? Toda hora na rua, cara. Eu tenho que. Aliás, pessoas que ficam falando muitas vezes a mesma coisa também me irritam. Aliás, as pessoas que não gostaram do filme do Superman me irritam. Me irritam, porque elas não conseguem explicar o porquê. Exato, exatamente, elas não conseguem me dar... Não, as pessoas que não gostaram me irritam e as pessoas que gostaram também me irritam. Como caraca, assim? Isso ficou muito contraditório. Tudo te irrita, né, cara? Não tem... As únicas pessoas que não irritam o Kibo é a pessoa que fala, mais ou menos, vale a pena, tá, não sei. É bom, mas não é tudo isso, né? Sabe o que me irrita? Motorista de táxi free talker, cara. Pessoas free talkers, te irritam. Cara, pessoa. Exato, pessoa. Eu não gosto de pessoas. É pessoas free talkers me irritam, cara. Sociedade se dane. Eu não costumo pegar táxi, mas pessoas que começam a contar histórias assim, do nada, também me irritam. Porque eu normalmente eu não quero conversar. Não, entendeu? Cara, geralmente eu pego táxi quando eu tô trabalhando, fazendo fechamento, né? E em época de fechamento é a época que eu tô mais estressado, porque é a época que eu mais trabalho. Eu geralmente pego táxi quando eu vou trabalhar de sábado. E saio muito tarde, tipo 8 horas da noite da empresa. E eu pego táxi, tô cansado, eu não quero falar, cara. Eu quero ficar na minha, me deixa, sabe? Eu já entro no táxi, tiro o celular do bolso e fico mexendo no celular, que é pra ele ver que não é pra falar comigo. Filha da puta ainda vem e fala comigo, cara. Isso me irrita demais, cara. Me deixa muito irritado, velho. Cara, uma vez eu tava no ônibus e eu tava lendo um mangá. E hoje em dia eu não faço mais isso, mas antigamente eu fazia muito. E aí eu sentei no banco e tal, era de noite, tava voltando da faculdade. Aí parou um cara assim, todo do meu lado, um tiozinho, e perguntou: ah, por que que você tá lendo ao contrário? Aí eu olhei pra ele já pensando: ah, porque sua mãe quis assim. Mas aí eu falei: não, porque esse estilo é o estilo japonês. Aí eu voltei a ler, abaixei minha cabeça. Pessoas que me interrompem enquanto eu tô fazendo alguma coisa me irrita. Mas isso não é como é que é? Isso não tá. Isso tá em português? Quase, você quer ler também? Eu deixo virado pra você. Mas aí eu fui mais educado e falei, não, tá em português. Mas isso, agora duas coisas. Aí você colocou duas coisas. Um, a pessoa que lê o que eu quero ler me irrita. A pessoa que ela quer pescoçar aquilo que você está lendo. Mas ela não quer pescoçar, não. A Fer, vulgo a Fer. Não, mas assim, tem dois tipos. Tem a pessoa que quer pescoçar pra ver, tipo, o que é. Às vezes você quer entender, tipo, ah, você quer ver um livro, é uma revista. Ah, ok. O problema é quando o cara, ele quer ler o que você está lendo. É a Fer faz isso. Ah, não, Fer, me desculpa. Cara, eu estou lendo, com licença, compra a merda da revista pra você. Eu costumo virar pra tirar do ângulo de visão da pessoa. Mas a pessoa vai pescoçar ainda assim. Vai, ela vai dar um jeito de pescoçar pra continuar lendo. Ela vai pra trás, assim, ela vai começar... Ela ainda vai... Por favor, espera um pouquinho, eu não terminei de ler essa página. Peraí, eu tô terminando de ler ali embaixo, é. Não, e pior, quando a pessoa já leu e quer te dar spoiler, pô. Não, spoiler eu quero deixar mais pra frente. Ah, você tá lendo isso? O cara morreu, né? O que você achou do cara ter morrido? Vai se ferrar, mano. Filha da puta, eu não terminei. Ou quando a pessoa fala, nossa, como você está lendo isso? Não sei. Como você está lendo? Com os olhos, meu filho, não está vendo? Porra. E aí, voltando pro free talk, é o seguinte, o free talker, ele junta duas características. A primeira é que ele é uma pessoa carente, que ela quer a sua atenção e te contar uma história. E dois, ela não tem o Simon Call de perceber que você não tá nem aí pro que ela tá querendo te contar. Nunca, nunca, nunca. Não. Jamais, isso jamais. Nunca. Cara, isso só acontece quando eu tô com fone de ouvido, ouvindo música, né? A pessoa quer bater papo. Mano, eu tô com fone de ouvido, é simplesmente pra não querer te ouvir, porra. Eu não vou prestar atenção pra você ficar aí falando, babaca. Eu não vou te escutar, cara. Eu não vou tirar meu fone de ouvido. E eu queria entender o que essa pessoa quer de volta. O que? Porque ela nunca te faz uma pergunta. Ela conta a história dela. E ela quer um... Eu não sei o que eu tenho que responder. Cara, puxa, foda a sua vida. Não, e você ela fica esperando a resposta, você não responde. Você é um escroto, né? Você tá com um fone de ouvido, a pessoa tá falando contigo, você não responde, você é um escroto. E ela fica te encarando ainda, esperando a resposta. É, a idiota que tá falando com você não percebe, ou o idiota, né? Não percebe. Que você tá com fone, você não vai responder, eu não vou responder. Se você falar comigo e eu tiver de fone, não vou te responder. E aí você sabe que isso é um círculo vicioso, porque daí quando você sair dali, ele vai virar pro outro cara, ele vai falar, putz, você viu aquele babaca ali, cara? Exato. Tava contando a minha história pra ele, o cara nem prestou atenção, cara, uma puta história, tava contando que eu fui na casa da minha prima, tudo assim. Outra coisa que me irrita muito é quando eu tô saindo de manhã pra trabalhar e eu encontro alguém conhecido. Puta, de manhã eu não quero conversar. Ah, não, somos dois. Não, não é pessoal. Às vezes eu gosto da pessoa, mas eu não tô afim de falar com ela, entendeu? E a pessoa vem e senta do meu lado ainda no ônibus, porque ela quer conversar. E normalmente essa pessoa não é a pessoa que você consegue manter uma linha de conversa com mais de 3 itens. Eu tô de manhã, eu acabei de acordar. Geralmente eu durmo se eu tenho... espaço pra dormir no trem. E eu encontro alguém no serviço, eu simplesmente não olho pra... Se eu ver alguém no serviço, eu não vou olhar pra pessoa. Eu vou fingir que eu não vi ela. Porque eu não quero falar com ninguém, absolutamente ninguém, de manhã. Eu fecho o olho e finge que tô dormindo. Não, teve uma vez, você tem noção? Teve uma vez que eu deixei de descer na estação, fui até a outra e voltei, só pra não ter que falar com a pessoa, cara. Eu não gosto de falar com ninguém quando acabei de acordar. Assim, tirando pessoas assim que nem vocês, que eu conheço, que eu sei... A Fer, por exemplo, o Djalma, que é uma pessoa que eu tenho intimidade, é brother pra caramba. Ou, gente, pessoas que eu gosto mesmo muito. Se é uma pessoa, tipo, aleatória do serviço, que eu converso e tal, mas, tipo, não tenho nenhuma intimidade, eu não vou querer falar com ela, cara. Por mais que a pessoa seja gentil, legal. Então, só uma dica. Se você me encontrar no ônibus e você ver eu tirar o meu fone pra falar com você, é porque eu não quero falar com você, entendeu? É, outra coisa, se você me ver online no Facebook 6-7 da manhã, não venha falar comigo. Eu acabei de acordar, mano do céu. A primeira coisa que eu não quero fazer é conversar com alguém. O online, ele é a porta pro inconveniente. Exato. Ele vê o online, ele não... Pode o seu computador tá sem querer ligado às 4 da manhã. Ele vai falar com você. Não, mas das duas, uma. Ou você acabou de acordar e não quer falar com ninguém... Ou você tá indo dormir e também não quer falar com ninguém. Assim, eu vou dar uma dica pra galera. Não é uma coisa que me irrita, mas eu vou dar uma dica pra galera. Eu, geralmente, dificilmente desligo o meu computador. Eu deixo ele ligado e geralmente esqueço o Facebook ligado o dia inteiro. Ou o Skype ligado. Então se eu não conversar com você, não leva a mal, tá? É que eu muito provavelmente não vou estar em casa porque eu trabalho. Costumo trabalhar em período comercial. Então, eu não costumo acessar o Facebook, até porque é bloqueado o serviço. E isso me irrita também, muita coisa ser bloqueada o serviço. Mas... Eu acho que é uma coisa que tem que acontecer. Porque sempre tem uma nerd que vai abrir o site de putaria. Porra, mas os caras bloquearem o Google Maps? Aí também não, porra. O cara vai ficar viajando pelo Google Maps. Turismo Google Maps. Uma coisa, no meu trabalho foi bloqueada a postagem do Kiba sobre Pokémon e os casts não. O Projeto X. Ah, não, no meu... Por alguma razão. No meu trabalho foi bloqueado o Projeto X inteiro, né, o site Jovem Nerd, vários sites que eu gostaria de acessar. Mas isso tá certo também. Falando em conexão, 3G me irrita pra caralho, velho. Nossa, me irrita muito. Agora que a gente entrou no termo internet, eu quero falar do Facebook, cara. Ah. Eu preciso falar do Facebook. O Facebook é a coisa que mais me irrita na face da Terra, tá ligado? Porque... Não, mas tipo... calma aí. Deixa eu fazer uma pergunta. O Facebook te irrita ou as pessoas que frequentam o seu Facebook te irritam? As duas coisas. As duas coisas. Primeiro, as pessoas. As pessoas. Porque eu odeio pessoa que escreve com erro de ortografia no Facebook. Tipo, quem gostar, curte. C-U-R-T-I, tá ligado? Tipo... Tá errado. Curti, o curtido eu curti. A morte do infinitismo. Segunda coisa, pessoas que ficam publicando as respostas delas no ask.fm. O ask.fm me irrita, cara. Terceira coisa, aquelas publicações relacionadas e as páginas sugeridas do Facebook. Aquilo me irrita profundamente também. Nossa, como me irrita aquela coisa. Você sabe, não, mas uma coisa que me irrita no Facebook são solicitações de jogo. Eu não jogo nenhum jogo pelo Facebook. Parem de me mandar a porra da solicitação de jogos, cara. Isso é uma coisa muito irritante. Cara, eu não jogo nada, então, porra. Eu não paguei uma fortuna no meu videogame pra ficar jogando no Facebook. Exato. Não, esse cara, ele tem um problema. Ele é compulsivo, porque é o seguinte. Ele começa a jogar a merda do jogo do Facebook achando que aquilo é fantástico. Depois disso, ele faz o favor de compartilhar tudo o que acontece no Facebook. Eu tenho um amigo que tá jogando Criminal Case. Todo dia tem 8 atualizações do que ele fez na porra do Criminal Case. Ok. E todo dia chega um convite. Mano, e aquele Marvel Alliance, velho? Como não. Eu fiquei com raiva dele? A Adri tá jogando esse jogo. Até aí você releva aqui, porque você vai passando rápido, você nem gasta o seu tempo. Agora, o convite é o problema, porque ele convidou uma vez, você ignora. Ele convidou duas, você ignora. Ele convidou três, você ignora. O filho da puta vai continuar te mandando a porra do convite. Vai. Até você bloquear. E quando você bloqueia aquele jogo, o filho da puta começa a jogar outra coisa e te manda a sensação do outro jogo. Cara, por quê? No mesmo dia que você bloqueou aquele jogo. Não, a única saída é excluir a pessoa e, tipo, eu não tenho dó de excluir ninguém. Então... eu vou lá e excluo a pessoa. Na terceira eu já excluí. Eu já estourei os decibéis no meu áudio e esse vermelhinho 00 me irrita. Cara, é... O SoundFord não sumir da minha tela me irrita, porque eu não consigo olhar ela inteira. Isso me irrita demais, assim, sério. Demais. Não, mas eu aposto que o SoundFord sumir da sua tela vai te irritar muito mais, que significa que você perdeu o áudio. Não, mas ele não pode ficar escondido, eu não posso minimizar essa porra. Por que eu não posso minimizar? É esse o meu ponto, eu quero minimizar. Eu quero que ele suma da tela. E na internet eu não posso minimizar. Gravar podcast irrita. Não, editar podcast irrita. Editar podcast irrita muito mais. Olha. Principalmente, agora eu vou fazer uma confissão aqui pra galera. Principalmente quando eu tenho que editar áudio do Rods. Olha, o Rods, ele... Eu disse uma coisa pra ele, eu vou dizer pra vocês, que é o seguinte. O Rods não poderia ser podcaster sem edição. Nunca. Ao vivo, ele não conseguiria. Quase todas as minhas edições eu pego o Rods, o Sage e o Mubi. É um trio difícil. É um trio difícil. Tá? É um trio... O Rods, a gente já vai falar dele mais tarde. O Sage, ele tem a respirada. É. Que ok, a respirada você entende, porque assim, você consegue visualizar ela na linha de áudio e cortar sem ouvir. Ok. E o Mook é pela quantidade inimaginável de besteiras que ele fala. Você, é inacreditável. Assim, o que passa pra vocês é depois de um filtro imenso de besteiras que a gente tirou. É, o Mug ele é um ventilador de merda, velho. Já que o cabeça tá sendo tão honesto, vou falar a verdade, cara. Editar o Mug também me irrita muito. Porque ele fica toda hora com seus vícios de linguagem. Tipo assim, né? Mais ou menos. Entendeu? Entendeu? E fica lá com aquele. Porra, para com isso, caralho! Porra, mano do céu! Isso virou um podcast de coisas que me irritam, de coisas que o Mug faz que me irrita, né? Caraca, esse podia ser um cast, coisas que do Mug que me irritam. E é o próximo cast, dava pra fazer fácil, ponta a ponta. Fácil. E aí a gente tem o Rods também, que o Rods ele tem algumas coisas, ele tem o... Que beleza, você consegue passar às vezes, quando não tá no meio da frase, ele consegue, ele tem a capacidade de sugar a saliva no meio de uma frase, é impressionante. E o Rods, ele tem a gaguejada. Não, e não é aquela gaguejada de quando você tá tentando terminar o seu pensamento e falta uma palavra, mas não, parece que as palavras vêm voando de forma aleatória na cabeça dele e ele tem que montar a frase. Às vezes você tem que montar as frases do Rod, porque ele não faz isso por você. Todo mundo já presenciou o puxa-frango, né? O Rod puxa-frango. Não, mas sabe uma coisa que me irrita muito? A pessoa vai falar com você pessoalmente e fala assim, cara, eu gostei muito do podcast, mas você não comenta, porra! Comenta, caramba! Pelo menos isso. Eu posso ser sincero, eu não posso criticar porque eu sou um litcher de merda. Eu não comento em porra nenhuma, cara. Juro, de verdade, assim, eu sou um litcher de merda, eu financio essa merda aqui. Eu também, cabeça. Bom, eu também, é que assim, eu sou daquele cara que só comenta em dois casos, quando é muito bom e quando é muito ruim. Os extremos. Tá ligado? Não, mas eu nem nesses casos, me pergunta quantas vezes eu mandei e-mail pro Jovem Nerd, ou comentei no podcast. Nenhuma. Com relação a comentários e-mails, eu tenho dois problemas. Um, eu não comento Jovem Nerd porque eu sei que aquilo nunca vai ser lido por ninguém. Nunca. Esquece, aquilo vai sumir no mar de comentários. E outra coisa, eu não vou comentar pra falar legal. Legal, maneiro. Não. Primeiro, pra mim, isso vai ser uma perda de tempo pro cara também, porque um legal pro cara, tipo... Ele se matou pra fazer aquilo pra ouvir um legal e se irrita também, cara. Pra ouvir um legal, eu não gosto, eu acho que eu... E por favor, não venha comentar first, cara. Isso irrita. O first me irrita muito. Não, o first até vai, quando você comenta certo, né? Não manda um first. Escrever errado o first que nem o mando cabeça, né? Aí, olha só, olha que fantástico. Aí a gente juntou três coisas que me irritam, que é o first, o erro de ortografia e o meu irmão. Cara, eu prefiro não comentar porque estou na presença, então deixa quieto. Três coisas que conseguem me irritar de uma forma inimaginável. Irmãos mais novos conseguem te irritar de uma forma inimaginável. Não, não só os mais novos. Tá? Inimaginável. Assim, eu não sei mais velho, mas o mais novo, ele nasce com esse gênio. É o gênio do segundo filho. É no geral. Ai, ai. Principalmente quando você divide quarto com ele. Principalmente. a edição de podcast, ela me irrita, assim. Eu já falei pro pessoal aqui que edição de podcast é uma das piores coisas que eu faço na minha vida. Uma das coisas que mais acaba com a minha paciência e meu bom humor. A edição, né? Eu gosto da trilhagem. Por quê? Porque você gasta uma hora, duas horas, três horas, oito horas pra fazer cinco minutos de uma coisa. Mas é porque você é lento, cabeça, porra. É, exato, é porque você é lento. Fora você ver que você chegou 7 horas da noite em casa, já são 11 da noite e você não passou dos 10 minutos. Isso é foda. Você está gastando, você está jogando tempo fora, porque você está gastando horas pra ganhar minutos. Você está jogando sua vida fora. Isso me dá uma sensação ruim, isso me corrói, porque eu falo que, cara, às vezes você fala assim, o podcast me demorou 12 horas, cara, 12 horas, eu falei tanta coisa, 12 horas, eu termino um jogo, eu durmo 12 horas, recupero o sono que eu perdi a semana inteira, mas não, eu tô cortando áudios e cortando... É foda, cara, eu sei exatamente o que você passa, cabeça. Se de alguma forma, eu vou deixar aqui antes que a gente passe, se você chegou até aqui e não desligou, se você se encaixa em algum desses grupos, nós não temos raiva de você, talvez sim. Talvez sim. Mas assim... talvez estejamos irritados com você, mas por enquanto não. Talvez, mas assim, se a gente gosta, se você sente, se nós somos amigos de vocês, ou tratamos vocês bem, apesar desses erros, é porque nós somos amigos de verdade. Entendeu? Porque o bom amigo, ele consegue relevar esse tipo de coisa na maioria das vezes. Exato. Né? Na maioria. Às vezes tem que dar um tapa na cara, igual a gente faz com o Mugo de vez em quando, o tapa da realidade. E não funciona, normalmente não funciona. Não, normalmente funciona por segundos, assim, ele tem segundos de lucidez e volta pro estado dele. O MRG tem o tapa de Jesus, a gente tem a tapa da realidade, né? O tapa da realidade, às vezes você tem que dar um tapa da realidade no cara pra ver se ele entende, não, normalmente não funciona. Normalmente é difícil os casos em que a pessoa vai ter uma epifania e mudar, mas tudo bem. Quer ver mais uma parada que me irrita, cara? É pessoas tendenciosas ao que tá na moda, digamos assim. A pessoa mais... A pessoa que não tem, ela não tem um gosto, ela não tem uma opinião formada de nada. Não, ela tem, mas é a opinião da massa. É, exato. O que a massa fala é a opinião dela. Não, mas se, assim, pra mim, se é uma opinião passageira, não é uma opinião válida, entendeu? Tá, mas você gosta de... eu não vou falar nada sobre hype da moda, porque o Mugi vai ficar chateado por causa do Awesome Nauts, mas enfim. Não, o Mugi, ele é outro grupo, ele não é o da moda. Exato. Ele é o que eu coloquei na minha listinha e está aqui, entre parênteses, Mugi, até o que eu vou falar aqui, que é a pessoa animadinha. Pessoa animadinha me irrita. Pessoa animadinha. É, tá aqui, ó, eu vou mostrar depois vocês acreditarem na lista. Pessoas animadinhas, entre parênteses, Mugi. Isso aí vai estar na postagem lá. Saiba o que é uma pessoa animadinha. Uma pessoa animadinha. Por quê? A pessoa animadinha é aquela pessoa que ela descobre algo novo, ela gosta daquilo, ela gosta muito daquilo, ela entra de cabeça, sem razão, naquilo. Então qualquer coisa vira a coisa mais foda da vida dela. Como se aquilo fosse a única coisa que existe no mundo. Exatamente. Então tudo vira a coisa da vida. Então é o jogo da vida, o filme da vida, a propaganda da vida, o cachorro da vida. Tudo. O One Piece da vida. Coisa. O One Piece eu relevo porque ele gosta de verdade. Ele tá há anos nisso. Exato. Gosta de verdade. Ele gosta de verdade. O resto ele não gosta de verdade. Isso não significa que seja um anime da vida. Não. Beleza. Pra ele é. Agora, pra ele é. Deixa ele. Você apresenta uma coisa pra pessoa, você imagina que a pessoa vai degustar aquilo. E não meter a cara. O exemplo que eu gosto de usar sempre é o Ace of Spades. Casts atrás, Ace of Spades era o jogo multiplayer da vida. É aquilo que eu vou jogar pra sempre e contar pros meus filhos. Agora é o Infestation. Agora é o Infestation. Toma na sua cara, Mugi. Entendeu? O Infestation, não, porque o Infestation é um jogo foda que não sei o que. MMO de zumbi de tiro. Aí eu fui pesquisar. Né? Porque eu não sou idiota. A nota mais alta que esse jogo recebeu é 3 em 10. Nossa. Ele chegou a receber meio em 10. Meio. Duke Nukem Forever recebeu a nota acima disso. E Duke Nukem Forever, eles pagavam pra você retirar isso da loja. O jogo da Barbie tomou 2, né? O jogo da Barbie do PlayStation 1, eu tenho certeza que recebeu mais nota do que isso. Mas agora é o jogo da vida. entendeu? Isso me irrita, assim, me irrita primeiro, porque ele tá satisfeito com isso. Pra ele tá excelente. Esse método de vida desenfreada e maluca funciona, entendeu? É a tatuagem no cóccix, adolescente inconsequente. Funciona, entendeu? Ai, que merda. Isso me irrita, entendeu? Tá, mas o Mug é outra categoria, que é, como o Cabeça disse, da pessoa animadinha. A pessoa animadinha. A da modinha é outra. Não, entendeu? O meu problema é a pessoa da modinha. O cara não consegue... Sabe, sabe aquele cara que, no final da década de 90, começo dos anos 2000, era clubber. Lá pra meados de 2004, virou emo. 2005, 2006, já virou skatista. E hoje... E agora escuta quadradinho de 8. É, exato. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Cara, isso me irrita de tal maneira... A pessoa não consegue ter... Eu não sei, um estilo, cara. Que estilo é esse? Estilo... Sei lá, cara. Essa pessoa me irrita demais, cara. Estilo, Panda, é o estilo pau no cu. É o estilo sem estilo, né, velho? Da vida. É o estilo sem estilo. Essa pessoa, ela consegue absorver qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer merda que esteja na moda, ela absorve. Agora a moda é aqueles anel com bigodinho também. Não, tá, não, pariu. Não. Como já foi. Vida? Agora a moda é o show das poderosas. É você virar pra pessoa e ela virar pra você e falar, prepara. Prepara. E aí você fala, prepara o quê? Aí ela começa a cantar, entendeu? E aí é nessas horas que não é bom você andar armado, porque você faz uma besteira. Se você tá com uma arma, você faz uma besteira. Faz. Mano, mas nessa hora até as mãos viram arma, velho. Porque é aquele negócio, você pega a pessoa e forca e bate a cabeça dela na parede, cara. Exatamente. E aí... Mas isso hoje, no caso aí do bonde das poderosas, já é outro problema, né? Que a internet também trouxe. A inclusão digital. A inclusão digital me irrita. Não, a internet é isso aí. É exatamente. A inclusão digital me irrita. E eu não digo a inclusão digital, a gente não tá sendo preconceituoso ao ponto de dizer inclusão do ponto de vista de questão financeira. Elitista, não é uma questão... Exato. Mas é a questão das pessoas que estão capacitadas mentalmente pra utilizar a internet. 80% dos brasileiros não estão. Eu seria mais... Radical? Radical. Eu diria 95% não estão. Entendeu? A cultura do ruê. Ruê. Essa é... Cara, isso me irrita. Eu odeio jogador brasileiro. Eu também odeio, cara. Eu odeio jogador brasileiro. Eu não gosto de jogar... Não é que eu não gosto de jogar com jogador brasileiro, eu não gosto de... Eu falei pro Mugi isso no sábado, aliás. Eu odeio jogadores ruê. Eu odeio esses jogadores. Cara, vai tomar no cu. É impressionante. Assim, você pode estar jogando qualquer coisa. Você pode estar jogando Farmville. Na porra do Facebook. Vai ter o jogador ruê. E vai escrever seu lixo. É o cara que ele não sabe. Que vai ter o ruê que vai falar que Call of Duty Black Ops é a melhor coisa do mundo. Não, eu não tenho problema. Não, eu tava... Cabeça me critique, mas eu estava jogando Infestation com o Mug no sábado. E... Não, você pode jogar. Agora, você virar pra mim e falar que é o multiplayer definitivo da vida, me irrita. Cara, o jogo, assim, eu sei lá, eu posso ter também opiniões contra esse jogo, porque, primeiro, eu comecei a jogar, ver um filho da puta do brasileiro já me matar. É lógico. Assim, no vídeo, no trailer do jogo, você, bonitinho, pessoas organizadas juntas, matando zumbis. É o que eu... Aí você vai lá, você acabou de entrar no jogo, você vai procurar alguma coisa pra sobreviver, suprimento, arma... Vê um filho da puta e te mata. Como é que você pode dar uma nota boa pra esse jogo, cara? É esse o problema. Oh, uma coisa que me irrita são pessoas que fazem pixel art no Minecraft. O Minecraft me irrita. Eu sou um pouco mais... pessoas que odeiam Minecraft me irritam. Olha a briga. Tem tanta coisa legal pra se fazer no Minecraft. Você vai fazer uma porra do pixel art. Abre o Excel. De novo, vou voltar. Tem tanta coisa legal pra você fazer na vida. Você vai instalar a porra do Minecraft. Você vai quebrar cubos de forma aleatória e construir coisas que vão ficar feias. Porque você não tem coisa além de cubo. Você não tem esferas. Você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer pontas. Por quê? Você só usa cubo. Vai jogar The Sims, Exatamente. Vai jogar The Sims, SimCity, vai jogar... Vai... aprender a qualquer coisa de design, modelagem 3D. Pessoas que não entendem a arte do cubo me irritam. A arte do cubo. Os cubistas. É o cubismo, é o cubismo. Não. Eu não gosto de cubismo porque eu não gosto de pixel art no Minecraft. Eu gosto de pixel art, mas não no Minecraft. Principalmente pixel art de Pokémon, né, Kiba? Fica muito tosco. Uma outra coisa que me irrita, que meu irmão já fez. Vídeo fazendo pixel art. Isso, cara, e os seus não, espectadores. Peraí. Qualquer vídeo de gameplay me irrita. Exato. Qualquer vídeo tutorial apresentado por uma pessoa que tem a voz mais fina que a minha me irrita, porra. Por crianças que têm metade da minha idade. Me irritam porque elas sabem fazer essa porra e eu não. Com 10 anos. E eu tô procurando aprender com ela. Aí é o ódio revertido. É o ódio de você que você reverte na criança. Exato. Mas isso aí tem outro nome, Opano. Isso aí se chama recalque. Recalque me irrita. Recalque me irrita. A moda do recalque me irrita. Agora tudo é recalque. Isso me irrita. Ah, uma coisa de internet que me irrita é quando eu abro uma janela e abre um monte daqueles pop-up, cara, sem parar. Ah, não. Ou então quando você abre uma porra de um blog e começa a tocar rádio. Nossa, isso me irrita também. Isso me irrita profundamente. Esse do rádio é uma invasão de privacidade inimaginável. É filha da puta, porque sempre vai estar no volume máximo essa merda. Exato. Então você tá uma hora da manhã no maior silêncio. Você vai, abre a porra do site no maior, tipo, super tranquilo e tal, vai lá, abre a porra do site e começa a tocar a porra de uma música no último volume, cara. Isso, é assim, eu abri a minha página, eu decido se eu quero uma música ou não. Eu não acho justo você decidir isso por mim, entendeu? Eu não encontro você no meio da rua, tiro a sua camiseta e troco por outra porque eu quero, entendeu? Existe um limite. E eu também não encontro você na rua e não ponho meu celular tocando música no seu ouvido. Exatamente. Assim, o site tem um player, beleza. Se eu quiser, eu vou lá, clico em play e começo a escutar. Agora, o site que me impõe que eu tenho que escutar aquilo, eu fecho na hora, cara. Não, agora, site que tem luzinha e gif animado, porra, eu fecho na hora. Não dá, cara, não dá. Aqueles sites que tem o reloginho com a Hatsune Miku que fica dançando, aquilo me irrita, velho. Eu fecho o site na hora e bloqueio pra não entrar nunca mais. É sério, cara. O que me irrita, no geral, é todo esse tipo de propaganda extensiva, exagerada. É, primeiro, a propaganda que te segue. Você baixa a página, ela anda com você e você não consegue achar a porra do X. Porque a porra do X é tão minúsculo que você precisa de 7 tentativas pra acertar. E nessa 7 ele já abriu 7 pop-ups de pornografia na sua cara. Ou então, quando você vê uma propaganda interessante no Facebook, você clica, mas isso não significa que você vai comprar. E aquela propaganda te persegue pro resto da sua vida. Não, e às vezes você nem chega naquilo que você queria clicar da propaganda. E sabe uma coisa que me irrita? Inclusive a gente não colocou no site por causa disso? Hot Word. Hot Word me irrita pra caralho, velho. Hot Word. Você tá vendo uma página, vendo uma tirinha que seja, aquela merda entra na sua frente e você não sabe como fechar aquela merda, isso me irrita demais. E normalmente ela abre na frente do texto, cara, ou da imagem. Não, ela abre na frente, na sua cara, na frente que você estiver vendo, foda-se. É a mesma coisa que você tá sentado no ônibus e você tá lendo um livro, entendeu? Você tá lendo um livro, aí você vai ler, não sei o que, João pegou o cavalo. A hora que você lê a palavra cavalo, o cara do seu lado dá um tapa no seu livro e fala: cavalo, você quer comprar um cavalo? Eu tenho um cavalo, 10 parcelas de 199 do cavalo. Cara, outra coisa que me irrita é site que não tem barra de rolagem horizontal. Eu preciso minimizar a janela, mas eu quero ler o conteúdo. Mas não, ela não deixa, porra. Eu tenho que deixar ela maximizada, porque só assim ela consegue ver o conteúdo. Que raiva. São páginas que não me permitem privacidade no serviço, me irritam. É, não, mas tem uma categoria muito ruim. Ah, não, agora vai, cara, porra. É site de banco, porra, e me irrita muito essa porra, cara. Ou então, quando você tá numa porra de um blog e você clica no link pra ir pra outro blog e ele abre na mesma janela, você perde o que você tava fazendo. Não, é, que droga, que ele faz isso? Não, e aí você, aí o que que você faz? Você você tá querendo acessar os dois conteúdos, você calmamente volta, aí você clica o botão direito, eles não têm a opção de abrir na próxima aba, não existe, ou então você clica o botão direito e fala, não, você não pode copiar, filha da puta, eu não quero copiar porra nenhuma, eu quero abrir esse link em outro aba. Eu não posso. Quem é você pra dizer que eu não posso fazer isso? Eu não tenho direito de fazer. Eu fecho o site, eu não quero mais dar view pra você. Eu vou procurar de outro lugar. Vou procurar no concorrente. O pior, outra coisa, aquelas propagandas que expandem o pop-up, que você vai fechar, ele te pergunta se você tem certeza. Principalmente aquelas que falam, sabe aquelas que falam? Eu descobri o segredo para ganhar 10 mil dólares em um dia. E ele vai falando, aí você clica no X e ele fala, olha, você tem como ganhar 10 mil dólares por dia, você não quer, você fala não. Você tem certeza que você quer fechar essa janela? Aí você fala sim. Aí se você clica errado, ele vai voltar tudo. E você fica 6 minutos pra tirar a porra da propaganda falando aquela coisa. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, 6 mil dólares, eu vou falar pra você, você vai comprar o meu livro. Cara, que... Você é o visitante número 1 milhão. Mano, captcha me irrita, captcha me irrita. Nossa. Captcha me irrita demais, cara. Captcha é a pior coisa que já fizeram no universo, cara. Queremos comprovar que você é um humano. Não, o captcha me irrita quando o captcha tá em aramaico. Você não sabe, você, ser humano comum, não consegue interpretar aquilo. Entendeu? Você não sabe o que você... Aí você começa a tentar, FJ trema 2. Aí ele fala, errado, você vai ter que tentar... E você fica 6 horas tentando e caps lock, tira caps lock, põe caps lock, vírgula, ponto, não, e site que cara. Você precisa de botar login, aí você fica um tempo sem acessar ele... Não, você vai ter que botar login de novo, cara. Porra! Login de novo. Puta, isso me deixa muito irritado, cara. Isso me deixa puto. Puto pra caralho, velho. Cara, site de banco faz isso toda hora. Puta, porque... Meu Deus. Mano, site de banco me irrita no geral, porque eu trabalho com sites de banco. Então, cara, o meu maior problema da vida, eu vou citar nomes aqui, o maior problema da vida é o site do Bradesco, que ele não abre no Chrome, ele só abre no Internet Explorer. Se fudeu, quem mandou subestimar o Internet Explorer? Por quê? O Internet Explorer aí, tá aí pra não, ajudar a gente. Não, tudo bem. Aí o site do Banco do Brasil abre no Chrome, olha que maravilha. Toda vez que você entra, ele pede pra atualizar o Java. Toda hora, porra. Porra, pra que isso? Cara, é segurança? Mano, Java, meu Deus, eu odeio Java, cara, sério. Maldito porra. Java, cara. É segurança isso me irrita, cara. Não, não me deixa trabalhar, você tem noção do que é isso? Você falou de banco, tem uma coisa que me irrita em banco. Caixa eletrônico que só tem nota de 50. Cara, eu evito, cara. Como eu vou sacar? Eu não tenho coisas na minha conta que eu só quero sacar de 50 em 50. Eu quero sacar 80 reais, eu não posso. Eu quero sacar 70, eu não posso. Por quê? Qual é o problema de você não ter... O banco não tem nota, é isso. Você não tem nota de 10 reais no seu caixa. Ou o cara que vai no caixa de 10 pra sacar 500 reais e acabar com a porra da nota do caixa eletrônico. Seu filho da puta! Pra que você precisa de 500 reais de nota trocada? Ó, pessoas que pagam em dinheiro e estão na minha frente na fila me irritam. Eu pago em dinheiro, sempre. Porque eu não gosto de usar cartão, eu me perco. Você vai pagando aqui, 10 reais aqui, 20 reais ali. Pra que troco, velho? Moeda, pra quem gosta de moeda, velho? Moeda é uma coisa que me irrita. Eu não gosto de moeda. Moeda me irrita. E pra que você paga em dinheiro? Moeda, moeda pra mim, a minha irritação tem valor, eu já descobri. A minha irritação vale até 50 centavos. Assim, até moeda de 50... eu até 25 relevo porque a moeda é grande, então eu sei que eu não vou perder. Não, mas é pior, porque ela consome muito espaço. Eu não sei por que a gente inventou de ter que quebrar a moeda pra você comprar alguma coisa de 35 centavos. Não tem motivo. Eu preferia que arredondasse pra cima com mais um real. Eu preferia mil vezes pagar mais 75 centavos. Várias vezes eu cheguei no caixa e falei, moça, não precisa me dar moeda. Por favor, eu só quero a nota. Só me dá o que tiver de nota e moeda de um. Moeda de um. Por favor. É porque não tem mais nota de um, né? Não, o que eu fui, eu comprei, eu tava numa padaria, aí ficou em 9 reais, eu dei uma nota de 10, sabendo que eu ia receber ou uma moeda de 1 ou duas de 50. A mulher deu 10 de 10 centavos. O vendedor começa a me pegar moedas de 5. Eu falei, não. Puta que pariu, aí também é sacanagem. Eu falei, tem qualquer... O que que você fez pra esse cara? Não, aliás, uma coisa que me irrita, cara. É preço com valor quebrado, 99 centavos. Puta, isso me irrita pra caralho, velho. Pra que você... Ou alguém vai se fuder nessa história. Ou o caixa não vai te dar, ou você vai, ou ele vai ter que te dar mais. Por que quebrar? Não, ele não vai me dar um centavo de troco, porra. Não, se for 90... Nunca, eles sempre ganham 2 centavos em cada venda. Ou seja, às vezes é 3 centavos, ou a mulher vai ter que te dar... Acontece, às vezes a coisa, sei lá, é 37 centavos, ela teria que te devolver 3, ela vai te devolver uma moeda de 5. Primeiro, eu não quero essa moeda de 5, tá? Eu não quero. E segundo, eles estão em prejuízo. Cara, arredonda tudo pra pelo menos a casa da dezena do centavo. Não, mas isso, eles fazem isso por um efeito psicológico, cara, mas... Eu pego, porque se, eu sei que eles vão ganhar muito mais na compra dos outros, então eu pego, só porque eles são filha da puta. Eu achava que eu era rabugento, mas o cabeça é pior que eu, velho. Não, e chega aquele momento, ó, não tenho troco, pode te dar bala? Porra, tá... Porra da bala. Não, eu quero dinheiro, porra. Não quero bala. O que que eu faço com bala? Só se for de revólver. Não, não quero bala. Uma vez o cara tava do meu lado e ele falou, só se for de revólver. Desde então eu comecei a falar isso também. Caixas em geral me irritam, assim. Pessoas que trabalham em caixas, em receber e devolver dinheiro. Porque a maioria delas não sabe o que tá fazendo, entendeu? Aí eu entro numa parada maior ainda, cabeça. Gente incompetente me irrita. Gente burra. Puta, gente burra me irrita demais, velho. Gente burra me irrita. Não, demais, eu não. Véio. Gente que se faz de burra isso, também me irrita muito mais do que gente não, que é burra de verdade. Porque a pessoa que é burra de verdade, você pode até dar um desconto, tipo, é problema na cabeça. O Mug, a gente dá o desconto porque a gente sabe que é patologia. Ele não é assim porque isso, ele quer. Mas a pessoa que se faz de burra me deixa muito mais irritado, velho. Realmente. O que me irrita é gente. Não é a pessoa que comete um erro ou outro. É gente incompetente. É a pessoa que não quer fazer direito. É a pessoa que não quer aprender a fazer direito. É a pessoa que faz errado, sabe que tá fazendo errado e vai continuar fazendo errado. E não quer acertar, tá ligado? Não quer acertar. Isso pra mim é uma pessoa incompetente. Eu odeio esse tipo de gente. E tá sendo pago pra isso ainda, porra. Exato, tá sendo pago. E isso que mais me irrita. Tem gente que deveria pagar pra trabalhar. Olha, é que existem dois tipos. Existe o cara que ele simplesmente não quer fazer, então ele faz de mau gosto. Aí é uma coisa. Agora existe a pessoa que ela faz atrocidades, ela faz assim, animosidades quando se trata de trabalhar com você. E uma das coisas que não é tão ruim, mas eu detesto, é quando eu vou fazer. Eu peguei um tic-tac no supermercado. Eu levei ao caixa e dei uma nota de 50. Obviamente, eu não quero... Isso me irrita. Se eu fosse caixa, eu ia ficar muito irritado. Não, mas ó, obviamente, eu não quero tic-tac. Eu quero trocar o meu dinheiro. Obviamente. Eles têm o dever de receber o meu dinheiro e dar o troco de volta. Não tem problema. Aí ele me vira e fala, você tem R$2? Se eu tivesse R$2 pra pagar a porra trocada, e eu tivesse o interesse em te dar R$2, eu não daria os 50. Não, isso é uma parada irritante. Outra coisa, uma coisa que às vezes me irrita também é o caixa do metrô, no geral, porque assim, quando meu crédito do bilhete único estudantil estoura, eu compro o bilhete, eu não recarrego, né, eu gosto de comprar o bilhete, dá na mesa. E isso me irrita pra caralho. Comprar o bilhete? Ou a pessoa que... Pessoas que compram um bilhete de metrô quando tem um bilhete único, porra. Mas é a mesma coisa, pra mim vale a pena o desconto, senão não vale a pena, porque senão eu me perco. Eu detesto chegar na catraca... com a fila de 68 pessoas e fala, puta, eu tenho 2,98, então eu não posso passar. E aí eu tenho que voltar, isso irrita mais as pessoas, então eu compro. O caixa em si do metrô me irrita porque ele é blindado e ele tem aquela merda daquele alto-falante, né? E aí o caixa tem... Você não escuta porra nenhuma. O caixa tem duas opções, ou ele liga e vai ficar uma coisa mais ou menos... aí você fala, R$20 estudante. Você não sabe o que ela te perguntou, você fala isso. Ou ele não liga e ele fica falando com você sem isso. E ele gesticula. E você não escuta. É, você só. Leitura labial. Leitura labial. Outra coisa também é o cara que ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele não tem ideia do trabalho que ele tá exercendo. Gente incompetente. Não. O incompetente, ele não consegue fazer aquele, ele não tem noção. Ele não tem treinamento. Eu cheguei, fui comprar um bilhete de metrô. Pra quem não sabe, o bilhete aqui de metrô custa R$3. Eu passei pelo buraquinho, uma nota de 5. Ele pegou a nota de 5 e ficou me olhando. Eu esperei. Né? Eu falei, bem, se esse cara roubar meu dinheiro, eu vou esperar ele na porta. Porque tem que sair dessa merda dessa cabine. Aí ele virou e falou pra mim, quantos bilhetes? A minha vontade era responder, 168 e um de trem. Um de trem? Cara, são R$5. Eu não tenho como comprar mais de um bilhete. Não, Por que ele tá me perguntando, cara? Eu não posso comprar. Eu queria falar dois pra ver o que ele ia me devolver de troco. Às vezes ele me dava 10 reais de troco. Não sei, eu não sei o que aquele cara tava fazendo ali. Ele não sabe quanto custa. Ele não sabe quanto ele tem que dar de troco. Mas aí entra outra coisa que me irrita pra caralho. É gente que não entende lógica, cara. Não. Lógica é quando você pega um daquele exercicinho do coquetel, que ele fala, João gosta de Maria, Maria tem um carro, carro, não sei o quê. Aquilo é lógica, isso é coisa básica. Cara, é 3 reais, você dá 5. Não, mas é lógica, porra. Se é 3 reais, você dá 5, quantas passagens você pode comprar? E esse cara faz isso durante 26 horas, sei lá, num dia. E ele não entendeu ainda. Outra coisa que me irrita pra caralho, gente que não sabe fazer regra de 3, cara. Se você não sabe fazer regra de 3, saiba que você me irrita pra caralho. Eu não consigo conceber uma pessoa que está formada no ensino médio não saber ao menos fazer uma regra de 3, cara. Isso é inconcebível pra mim, cara. Isso foi uma indireta pra alguém. Mas tudo bem. Não, eu me considero a negação no que se consta em matemática. Mas o mínimo é uma regra. A regra de 3, ela é uma muleta. Entendeu? Ela é uma muleta que a gente inventa pra fazer a proporção, né? A pessoa que não sabe fazer a proporção. Cara, a regra de 3, ela é a melhor coisa que já inventaram na face da Terra. É a única coisa que não me irrita nesse podcast. Assim, você não precisa saber fazer de cabeça. Você pode, vou pegar um papelzinho e fazer uma conta de regra de 3. Tudo bem. Tem gente que a pessoa não precisa ter facilidade com matemática. Tem gente que não tem. E eu aceito isso numa boa. O problema não é você, vou pegar meu caderninho e vamos ver quanto que dá. Vamos fazer uma regra de 3. Não, é a pessoa não saber fazer uma regra de 3. Não saber fazer um cálculo de regra de 3. Isso me irrita demais, cara. Se a pessoa, tipo, sei lá, não teve uma boa educação de repente, mas a pessoa não precisa saber fazer um cálculo de Bhaskara. Bhaskara é uma coisa que me irrita. Todo o processo, porque ele não serve pra porra nenhuma na sua vida. Sabe? Não existe uma situação que você fala na sua vida que você fala, meu Deus, ainda bem que eu sei fazer Bhaskaras no papel. Nossa. Ainda bem. Aliás, o Excel me irrita muito, cara. Ver planilha, ver dados, ver gráfico. Porra, que merda. O Excel. Cara, o Excel não me irrita, porque eu já tô acostumado com ele. O que me irrita é fazer. É você ir numa porra de uma apresentação e você ver aquelas planilhas que a pessoa usou o Word Art, velho. Aquilo me irrita. O Word Art irrita pra caralho. E Clip Art, Word Art e Clip Art. Porra, existe tanta imagem no Google, pra que você vai usar Clip Art, velho? Parece uma parada da década de 80, né? Pra que, velho? Uma coisa que me irrita no Excel é que ele toma decisões por mim. Então, se eu quero... se eu escrevo, por exemplo, 02/12, por exemplo, ele vai mudar automaticamente para 2 de dezembro. É, isso é verdade. Eu não quero que seja 2 de dezembro. Aliás, corretor ortográfico também me irrita, cara, no Word. Tudo que é automático na hora da criação é irritante. Tudo. Se você vai mexer com Excel, você tem que aprender que você tem que ser amigo dele, não inimigo. E aí eu sou obrigado a colocar a barra reversa, que é uma barra que não existe, serve pra porra nenhuma, não ser nem no Excel. Enganar o Excel, entendeu? Outra coisa, aquele negócio de auto-preenchimento da célula, que às vezes você coloca, você escreveu alguma coisa e botou a porcentagem. Você falou, puta, não era porcentagem. Agora toda aquela coluna está contaminada com a porcentagem. Tudo que você colocar ali vai virar porcentagem, entendeu? Essas pessoas leigas em Excel. Cabeça, eu tô contra você nisso. Eu tô contra você nisso porque eu sou a favor do Excel também. Eu aprendi com a vida. Não, mas e por que que você tem que se adaptar ao Excel e não ele a você? Ele faz o que ele quer e você tem que inventar artimanha pra aquela merda funcionar, entendeu? Sabe qual é o problema, cabeça? O Excel você não pode errar. Se você errar, você está condenado para o resto da vida. Cara, o Excel, ele é cruel, assim. Ele é o mais bonito, ele é lindo de mexer. Então... Ele é cruel. Ele é uma lição de vida, o Excel é uma lição de vida. Volta pro bloco de notas. Esse é o problema. O dia que as máquinas dominarem, começou no Excel, eu tenho certeza. Exato, você acha... Não, aliás, tecnologia me irrita, cara, e muitas vezes. Porra. Não, e o Google tentando te corrigir, você quis dizer. Cara, não, eu não quis dizer, eu quis dizer isso que eu escrevi. Eu sei que não faz sentido, mas eu tentei dizer isso. Eu não quero a sua correção. Isso é algo que vem com o Google. Você quer dizer isso? Não, filha da puta, eu quero dizer isso mesmo que eu escrevi. Isso me irrita. Ou quando ele filtra... A tecnologia que tenta te corrigir te irrita. Tudo, não. E quando ele filtra os resultados pra mim. Olha, você falou isso, mas eu vou tirar essa palavra da sua busca porque esses resultados parecem ser interessantes. Não, entendeu? Eu botei essa palavra porque eu quero tudo que tem essa palavra. Aliás, esses dias no serviço alguém disse que o surf search do Google irritava ele. Provavelmente tava procurando pornografia. E ele não tava achando. Né? E não tava achando. Mas quando eu falo que tecnologia me irrita, celulares me irritam muito, cara. Principalmente as operadoras. Cara, internet 3G é a coisa mais irritante do mundo. Não, quando chega mensagem toda hora, eu tô esperando uma mensagem de alguém importante. Puta, mensagem da TIM me irrita pra caralho. E quando você tá, vai ligar pra uma pessoa, você tá tipo, extremamente atrasado, precisa falar com aquela pessoa, você diz que o número aí vem a mensagem e fala: seus créditos estão terminando, recarregue, sua ligação está sendo completada. Cara, isso irrita demais, né? O pior é quando você vai na sua agenda, clica no número que você já ligou 682 vezes e ele fala: este número de telefone não existe. Só porque tá com uma porra de um 011 na frente, ou 012. Não, não, não. Aí você liga em seguida no mesmo número e funciona. Não faz nenhum sentido. Mensagem de voz me irrita. Porque assim... Eu vou te falar que a única pessoa com quem me acontece isso é você, cabeça. O interurbano... Eu ligo pro teu número, número não, não existente. É, o interurbano me irrita um pouco. O meu também. Acontece a mesma coisa comigo. Eu ligo o mesmo número... Já tá com 012. Eu ligo pro mesmo número e ele faz a ligação. O problema é o seu número. Cara, eu nunca consigo ligar pro cabeça, é sério. Celular do cabeça me irrita pra caralho. Compra um celular com dois chips e põe um DDD11, por favor. Não, outra coisa que me irrita é SMS a cobrar, velho. Não. Vai tomar no cu. Se você quer me mandar uma porra do SMS, vai no site e manda de graça. Não me manda um a cobrar, velho. Eu não vou pagar pra ler. Olha, eu acho que é o seguinte. Se a pessoa que te mandou SMS, ela não é digna de te gastar 30 centavos ou 20 e cacetada centavos pra te mandar mensagem, ela não merece que você leia isso. Eu não leio. Exatamente. Eu não leio. Eu não vou pagar pra ler. Entendeu? Vou pagar pra ler. Simples assim. Não, não. E ligação a cobrar, cara, que a pessoa não se identifica. Fica na chamada, frequência. Alô, quem tá falando? Você que tá ligando, porra! Ia cobrar ainda, porra! Isso me irrita pra caralho. O filho da puta que te liga e pergunta quem tá falando. Se você tá me ligando, eu espero que o caralho você tenha um... Você saiba pra quem que você tá ligando, cara. Isso me irrita pra caralho. Não, e quando a pessoa liga a cobrar, ela sabe que o outro tá pagando, então você se identifica rapidamente. Cara, e quando eu atendo o telefone e falo: contas a pagar, Flávio, e a pessoa: quem fala? Porra, eu já falei o meu nome. Eu, se fosse você, eu respondia: contas a pagar. Esse é meu nome. É, agora, coisa de trabalho que me irrita é briga com ar-condicionado. Porra, tá quente, mas ele faz barulho. Mas tá quente, mas ele faz frio. Mas tá quente, porra. Deixa aquela porra ligada, por favor. Deixa isso e não mexe no controle, por favor. Aliás, uma coisa que me irrita pra caralho, calor, velho. Calor me irrita também, eu prefiro frio, cara. Calor me irrita, velho. Não. Por que tem que fazer calor? Me fala. Isso, a gente não pode brigar tanto. A mãe natureza não tem culpa, infelizmente. A gente não pode reclamar dela. O problema é quando você tem uma estrutura pra driblar isso. Então por que a mãe da... Então por que a porra da mãe natureza deixa eu engordar, caralho? O problema não é o calor. O problema não é o calor, o problema é que tem gente que gosta do calor. Não, não, uma coisa que me irrita, cara, o clima em São Paulo, cara, essa coisa me irrita muito, cara. Um dia tá quente, outro dia tá frio, outro dia tá quente, porra. Não, mas cara, tá o calor infernal, a pessoa vai lá e desliga o ar-condicionado. Ah não, estou com frio. Ah, vai se fuder, tá mó calor essa porra. Eu tô aqui de camisa social suando, tá uma pizza debaixo do meu braço, você não tá vendo essa merda? Eu tenho uma teoria, eu acho que é assim, eu acho que é muito difícil às vezes as pessoas perceberem, porque é um raciocínio muito complexo. Que é o seguinte: se você tem frio, põe a porra de uma blusa, seu filho da puta. Eu não posso ficar pelado no escritório por mais que eu tivesse vontade. Eu não posso, entendeu? Exatamente. Exatamente. Eu não posso tirar a camisa, mas você pode pôr uma blusa. Não, e aí essa é a pessoa que ela vai escolher pra sentar no lugar aquele que está na boca do ar-condicionado. É a pessoa friorenta. É o cara que vai, sei lá, é a menina que vai com a regata e uma mini saia. Isso me irrita, cara. E ela vai virar, eu estou morrendo de frio, entendeu? E você se fode, porque ela não vai suar, entendeu? Você vai parecer um desgraçado, né, suando. Pare de se vestir como uma vadia que você vai parar de sentir frio, caralho. Entendeu? Se fosse eu que tivesse vestido igual um garoto de programa, com a sunga de couro, eu ia ser demitido, entendeu? Por causa do meu calor. Eu não ia ser promovido igual você. Exatamente, mas não, porque o ar-condicionado não pode estar ligado, porque é frio. É lógico, entendeu? E você sabe que essa porra funciona. Traz a porra da blusa, não vai ter problema. Você já carrega essa bolsa gigante, que nunca tem nada. É uma bolsa gigante pra nada, põe a blusa, né? Falei em coisas de trabalho ainda que me irrita. Além da imbecil que não sabe fazer uma regra de três, é a imbecil que fica falando o dia inteiro, cara. E me atrapalhando enquanto eu tô tentando me concentrar pra trabalhar. E é uma metralhadora de merda, cara. Não para. Não para de soltar merda. Isso me irrita demais, cara. Essa é a pessoa que sai e no ônibus ela vai puxar o papo com o cara do lado. Entendeu? Contando a vida dela no escritório. É a pessoa do free talk. É a pessoa do free talk. Mas o pior não. O pior de tudo é a pessoa no trabalho que começa a contar a história da vida. E você na hora percebe que é mentira, tá ligado? Mas você não pode chegar e falar, meu, você é uma mentirosa desgraçada. Não, você não pode falar, mas você tem que ouvir aquilo. Então. Ah, não, eu não ouço, não. Eu não dou brecha. Não tem como não ouvir, eu não vou tampar meu ouvido, senão eu não consigo trabalhar, entendeu? Porque eu preciso com a mão no mouse. Não dá pra mim tampar o ouvido, infelizmente. E eu não posso usar fone de ouvido, então é complicado, entendeu? Ah, eu não dou brecha pra nada. Eu tenho que ouvir. Aliás, humoristas brasileiros me dão raiva, cara, um monte. Esses programas, Praça Nossa, Sol Total, porra, que merda. Ou então quando você vai na casa de um parente e ele assiste aquilo todo dia e acha a coisa mais engraçada do mundo, a Turma do Didi é o melhor programa do domingo. Nossa, porra! Ainda passa. Pegou isso, pesado. Porra, não é. Mano, a Regina Casé não é uma boa apresentadora. O programa dela não é legal, entendeu? Cara, programa de domingo me irrita, sério. Porra, não tem nada de bom. Regina Casé só é engraçada quando ela tá cuidando de uma jaca, né? Exatamente, eu ainda tenho que achar esse vídeo da Regina Casé ninando uma jaca. Ninando uma jaca. Aliás, pessoas engraçadas me irritam. Pessoas com seus trocadilhos infames ainda. Porra, eu odeio trocadilhos. Porra, não tenta fazer isso em cima de mim. Ah, mas o cara, o pior que o cara engraçaralho, ou seja, eu tenho um problema com o cara que é o tiozão. Eu não sei se as pessoas. Algumas pessoas não conhecem o conceito do tiozão. O conceito do tiozão é o cara que já passou dos 30. A grande maioria das vezes. Ah, o tiozão é o quarentão. Não, às vezes tem o no meu trabalho tem um cara de 30. E ele quer ser o cara maneiro. Ele quer ser o cara legal de 18 anos, entendeu? Então ele eu não sei, ele não consegue manter uma conversa sem tentar parecer que ele vive na década de 90, entendeu? Então ele vai falar que ele quer ir no show do Ozzy Osbourne, porque o Ozzy Osbourne é irado. E ele fala que aquilo é fantástico porque ele enlouqueceu na época dele. E você não consegue acreditar que aquele cara saiu do carpete da casa dele pra fazer isso. Tinha o qual que era? Era Robertinho, 40 anos de praia, não tinha? Nossa senhora. Era do programa João Kleber, cara. Aliás, João Kleber me irrita, cara. O João Kleber me irrita, cara. Não, ele já saiu do nível de irritar, ele me dá vergonha alheia, cara. Não é, não, eu não fico irritado, eu fico com vergonha de assistir. Eu, não, eu tenho vergonha alheia desse tipo de programa, como é, por exemplo, o de fidelidade. Seja, o teste de infidelidade, cara. Teste de infidelidade, o casos de família, né? Eu acho que talvez o ápice seja aquele vídeo que bombou um tempo atrás, que o Kiba compartilhou muitas vezes, que era do cheeseburger. Ah, do hambúrguer! Do cheeseburger! Do cheeseburger! Aquilo... é o ápice do absurdo que a raça humana conseguiu chegar, entendeu? Aquilo merece um dilúvio, entendeu? Falando em televisão... Não, falando em televisão, o Dolinho me irrita, velho. O Dolinho irrita pra caralho! Cara, eu não consigo conceber o Dolinho, cara. Não, aquele bicho é muito feio, que é isso? parece um alien, aquela porra de bichinho estranho. Cara, eu fiquei chateado quando a galera começou a pedir pra colocarem ele no próximo Smash Bros, velho. O tal do barriguinha mole, cara, é, consegue ser pior. Barriguinha mole, que é isso, cara? Nossa, que tosco. Outra coisa que eu odeio, mano. Comercial no YouTube, velho. Exato, isso me irrita. Se eu quisesse ver comercial no YouTube, eu ligava a TV, velho. Eu não ia assistir. É, o comercial do YouTube, ele me irrita por um motivo que é o seguinte. A pessoa que está por trás desse comercial, por alguma razão, ela não entende que você só vai ficar ali por aqueles infinitos 5 segundos. Assim. Exato. Então não adianta ele colocar uma propaganda em televisão, cara, que você vai, primeira coisa, vai tirar o volume e você vai cagar pra propaganda. Se ele fizer uma coisa maneira em 5 segundos, que me prenda... Que nem aquele comercial do dragão, que na verdade é uma porra de uma... Se não me engano, uma placa de vídeo. Sim. Aquilo me irritou profundamente. Porque eu pensava que era um puta jogo foda. E não, era uma placa de vídeo. Falei, ah, vai se fuder, dragão desgraçado. Mas ele não entende. Então, nos 5 segundos, você tem uma música estranha e uma coisa sem sentido. Assim, você não consegue entender o que o cara quer te passar. E ele se fode. Quer dizer, você se fode porque você gastou 5 segundos, né? Da sua vida. Vendo aquela propaganda. Isso quando não é a propaganda inteira. Você é obrigado a ver, tipo, 20 segundos, em alguns casos. Isso me irrita, eu fecho o vídeo. Eu falo, eu não preciso disso pra minha vida. São 20 segundos que eu posso gastar com qualquer outra coisa. Não, uma coisa que me irrita é chuchu, cara. Chuchu não tem gosto. E chuchu não é elogio, gente do céu. A sua namorada tá te chamando, você é um chuchu, você não tem gosto, sabia, porra? Você é sem graça. O chuchu, ele é o quarto estágio da água. Ele é água entre o estado sólido e o líquido. Porque aquilo não é nada, entendeu? Aquilo não é nada. Ah, uma coisa que me irrita, que vocês estão falando, a salada me irrita. Sabia. No pô. Geral, salada. Sabia. Sabia. Salada me irrita e as pessoas adeptas da salada. Porque é o seguinte, a salada, ela não é boa. Não é uma planta que estava no chão. Aquilo não é bom, de forma alguma. Ela é bom o que você coloca junto nela. Você vai colocar chocolate, você vai colocar molho, você vai colocar qualquer coisa. Aquilo é bom. A salada não, entendeu? E a pessoa que come salada, primeiro que ela tem que acreditar que ela gosta naquilo, ela mente pra ela mesma, porque ninguém gosta de salada, ela fala que gosta e ela quer te convencer a comer a salada também. Salada é bom, velho, salada é bom. Não, das pessoas hipócritas, a pior pra mim é aquela que fala assim, ela chega pra você e fala, cara, você tem que parar de tomar refrigerante, porque você vai morrer, refrigerante faz muito mal. Quando você olha... É aquele filho da puta que fuma 38 maços de cigarro por dia. Exato, é o que eu ia falar. É o que eu ia falar. O pulmão do cara é uma azeitona. Ele não vai da mesa dele ao banheiro sem estar ofegante. E ele quer falar da porra da minha Coca-Cola, entendeu? Cara, que filha da puta. Aí você vai falar, não, é o meu vício. Eu tenho vício. Eu tenho um problema com qualquer tipo desse de catequização pela internet. O principal é a catequização para a academia, entendeu? Que é o cara que vai compartilhar na página dele ou até na sua a imagem referente à academia. Hoje vou fazer academia. Go hard or go home, sabe? É... No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no game. Entendeu? Esse filho da puta, ele quer provar pra mim que eu tenho que fazer o que ele tá fazendo, entendeu? Outra, academia não é legal, ponto. Você não se diverte na academia. Você pode gostar, você pode, assim, falar pra mim que gosta pra caralho. Você pode gostar de ser forte, você pode gostar do resultado. Você pode gostar do resultado, exatamente. Gostar de academia é impossível. O cara, ah, mas eu escuto música. Então você gosta da música, não da academia, entendeu? Você podia estar apanhando ouvindo música que a música ia ser legal. Então não é isso, tá? E não vem compartilhar essa página porque não vai me fazer ter vontade de sair ver um cara gigante escrito no pain, no gain. Tá? Tenta entender isso. Eu não vou fazer, entendeu? Essa pessoa faz academia com uma setinha, entendeu? Eu queria botar do lado dessa e é pau no cu. Nossa, tinha do outro lado, assim, para a mesma foto. Ah, cara, isso meu. Eu tô até suando de tão irritado, assim, suando. Sabe uma coisa que me irrita? A pessoa que tira foto do celular na frente do espelho. Porra, por que você faz isso, cara? A pessoa que tira foto fazendo bico. Não, isso é um clichê, puta, que me irrita pra cacete. Foto de cupcake me irrita muito. Eu não consigo entender o porquê. Autofoto. Autofoto me irrita. Você tirar uma foto de você mesmo, pra você colocar, por exemplo, no perfil, acontece. Às vezes você não tem uma pessoa pra tirar uma foto pra você. Agora, existe foto, existe a foto com pose, e a foto com pose para Facebook, entendeu? Por que, meninas, vocês têm que ficar de lado? Qual é o problema de vocês? Tá? Qual é? Você não pode ser uma pessoa normal tirando foto. Assim. Eu não quero que você faça igual o time de futebol, que agacha, abraça. Mas tira uma foto como gente. Não precisa ficar de lado. Você vai tirar a menina, precisa de 68 horas pra achar a pose perfeita pra esconder aquela irregularidade que ela tem. E ela fica parecendo uma torta na porra da foto, entendeu? É ridículo. Não, aí a pessoa vai colocar a foto no Facebook e ao invés de colocar a cara dela inteira pra você reconhecer a pessoa na foto pequena, ela vai e corta a cara na metade, tá ligado? Pra quê? A foto do olho. Um olho. Pra quê? Põe uma foto da sua cara pra eu saber que é você, por favor. Senão eu vou chegar lá e vou te excluir, principalmente se eu não lembrar seu nome. Eu vou chegar lá e vou te excluir. Aliás, voltando à internet, cara, uma coisa que me irrita muito é Foursquare. Porra, pra que você precisa falar onde você tá, cara? Toda hora. Não faz isso. Em compensação, os sequestradores adoraram, né? Eles têm seu itinerário completo. Uma coisa que me irrita também é o mendigo do Twitter. Que é o cara que vai lá, te segue e depois, ó, me segue aí. Porra, primeiro que eu não pedi pra você me seguir. E segundo, eu só sigo as pessoas que eu acho interessante ou que eu goste. Então se eu não gosto de você, eu não te acho interessante, eu não vou te seguir. Sério, as redes sociais... Exatamente. Então não adianta vir me seguir só esperando que eu siga você de volta. É. Porque a pessoa te cobra. Imagina, a pessoa quer te cobrar de você seguir ela também. Eu não sei o porquê. É o mendigo do Twitter, é o mendigo. Não, mas isso em qualquer rede social. Às vezes o cara... Não, e aquela pessoa que te adiciona... Aquela pessoa te adiciona no Facebook, aí você vai educadamente perguntar, olha, quem é você? Aí a pessoa, ah, eu sou tal. Você é tal da onde? Da onde eu te conheço? Ah, não, eu não te conheço. Eu falei, então por que você me adicionou? Ah, mas o Facebook é um lugar pra fazer amigos. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Me desculpa, não é. O Facebook é um lugar para concentrar amigos, não para fazer novos amigos. O lugar... Se eu quisesse fazer amigo, eu tava no bate-papo do AWOL. Nossa, deve ser um lugar excelente. Não, as redes sociais me irritam, cara. Se eu bloqueei você, é por um bom motivo. Sério. Não, eu não sei, às vezes, porque eu tenho uma lista grande de pessoas no meu limbo, por exemplo, do Facebook. Às vezes não é por mal, às vezes eu realmente esqueci, sabe aquela coisa? Que preguiça, agora eu deixo. Outras pessoas realmente eu não tenho, eu não quero botar o agora não, porque isso magoa a pessoa. Ela vai ficar magoada de receber um não, entendeu? Por exemplo, eu tenho... Aí você fica 500 mil solicitações. Não, eu tenho, por exemplo, duas amigas, que elas são gêmeas, e eu adicionei as duas, porque eu dei com elas, eu tenho interesse, tal, tal, tal. A tia delas me adicionou. Porque, caralhos voadores, eu adicionaria ela, assim, eu não tenho um ponto de interesse em saber a atualização dela, eu tenho certeza que ela não tem de receber as minhas atualizações. E outra, o máximo que você vai ver se você adicionar, aceitar ela é foto de gato, porque véia só gosta de pôr foto de gato no Facebook. Aí você adiciona aquele seu amigo, aquele babaca do colégio, que era o cara que era o chato, você adiciona, porque você estudou 3 anos com o filho da puta. Aí você compartilha uma coisa de seu gosto, pode ser videogame, pode ser quadrinho, pode ser cinema, pode ser uma coisa que você acha interessante, ele comenta embaixo, porra, só fala de videogame, filha da puta, por que você tá aqui comentando? Eu não tenho, e não foi pra você, entendeu? Isso não é pra você. Eu já, comenta embaixo, cabeça, comenta embaixo, então eu vou falar da sua irmã, posso? É, então, você compartilhar uma foto dela, eu posso falar, porra, de novo a sua irmã, pota mais gostosa. Eu não, entendeu? Eu não me meti na sua timeline. Normalmente, quando eu não conheço a pessoa, eu deixo ela no purgatório. Eu não fui lá falar da sua foto compartilhando letra do MC da Leste, do quadradinho de 8, caralho, eu não fui lá me meter, eu achei uma babaquice, achei, mas eu não botei isso em público, agora você vai vir falar do que eu gosto. Não, não. Cara, eu não entendo, assim, rede social é uma parada que eu gosto de usar, mas as pessoas não sabem usar, entendeu? Elas acham que aqui na competição de agregar pessoas. Uma saída pra você não deixar a pessoa triste é usar o purgatório. É o que eu faço. Tipo, ela não vai nem pro céu e nem pro inferno, entendeu? Nem sim, nem não. Nem sim, nem não. É o que eu faço. Eu deixo no programa. Às vezes eu... A pessoa pensa que você não usa o Facebook porque você não adiciona. Na verdade, agora as pessoas sabem que eu uso, porque eu falei. Mas não com tanta... Às vezes a pessoa tá ali, às vezes assim, depois de 6 meses eu falo, puta, esse cara tá no purgatório, velho, e não era pra tá. Porque é tanta atualização merda de pessoa que quer me adicionar que eu esqueço, cara. Eu tenho, atualmente, eu tenho, acho que são 49 que estão no meu purgatório. O meu Facebook é uma vadia, aceita qualquer um. Mas aí a sua timeline, ela fica um lixo. Só que assim, qualquer um assim, também depende. É, se a pessoa não tem foto, não conhece a pessoa, eu não aceito. Ou essa pessoa que vem com uma mensagem, ah, tipo, ah, te conheci, sei lá, do Projeto X, aí beleza, eu aceito, numa boa. Até porque eu não uso meu Facebook praticamente, pra quase nada, só pra falar de futebol. Outra coisa que irrita é sugestão de amizade. Se eu não adicionei a pessoa, é porque eu não quero adicionar, entendeu? Então, eu não tenho pra que existir sugestão de amizade. Pessoas que você talvez conheça. Porra, eu posso até conhecer, mas se eu não tenho a pessoa é porque eu não quero ter, entendeu? Isso realmente é um saco, né? Porque, cara, aquela pessoa, você nunca viu aquela pessoa. Cara, você tem 68 amigos em comum com ela. Cara, acontece. Pessoas conhecem outras pessoas. E esse é o problema da rede social, porque essa ferramenta aqui era pra funcionar. Agora, como todo mundo é igual o Panda que tem o Facebook de vadia, qualquer um entra, você vai ter 600 pessoas iguais, porque, tipo, seu amigo é amigo de qualquer um que pergunta, entendeu? É igual o cara tinha na época do Orkut. O cara tem 3 perfis com amigo do Orkut. Você conhece. Caralho, é absurdo, né? Cara, é. Porque o Orkut só deixava você ter 1000 amigos. Como se isso fosse como pouco. Como se fosse pouco, né? Caraca, eu não tenho 1000 pessoas na vida que eu me importo ao ponto de receber atualização. Eu não posso falar muito porque eu tenho 735 amigos no Facebook. Então... Eu pensei que só o meu Facebook era uma vadia. Mas eu não adiciono qualquer um, não. Tem que pelo menos eu ter uma noção de quem é a pessoa. Ao menos. Não, mas eu adiciono a pessoa pelo menos assim. Lógico, eu não saio. Ah, tem solicitação de amigo. Ah, vou aceitar. Não, eu entro no perfil da pessoa, dou uma olhada. Vejo, às vezes a pessoa tem o mesmo gosto que eu. Aí beleza, aí é até maneiro. A gente faz até um network. Agora se a pessoa não tem foto, não tem, assim, tipo, não tem uma imagem que me dê a entender que pode ter alguma coisa em comum comigo. Eu entro no perfil da pessoa, não tem nada. Sei lá, tem então um vídeo do bonde das poderosas aí. Aí, cara, aí chute, já era, né, velho? Ó, eu tenho hoje no meu Facebook 78 amigos. E eu poderia limar facilmente um terço. Sem dó nenhum, entendeu? Um terço, que eu não tenho interesse algum de saber o que tá fazendo. E você não faz porque, puta, é o cara que vocês dão 8 anos da sua vida. Assim, você não tem nada a ver com esse cara. Você não tem interesse nenhum, mas vocês dão 8 anos da sua vida. Mas uma coisa que me irrita é as pessoas que elas combinam algo e acham que você tem a obrigação de participar. Cara, eu não tenho interesse em ir numa rave, no cu do Judas, a pé, só porque você tem e outros 68 amigos têm interesse. Eu não quero. Ah, mas você é vacilão, vai com a gente, vai ser maneiro, vai dar nada, vou ficar louco, pegar umas mina lá, vai ser... Cara, eu não quero. Eu não tenho. Eu quero ficar na minha casa. Pô, você tem que aproveitar, vai ter que viver a vida, vai ser rápido, você vai curtir, você vai ser... Isso me irrita pra caralho. Viver a vida me irrita, cara. O Lonely Eyes tem umas músicas fantásticas, que assim, cara, se você vive só uma vez, não vai fazer qualquer coisa, toma cuidado, sabe? Eles falam até no viaja de avião, no viaja de carro, não sai de casa. Cara, não é porque você vai viver uma vez, você tem que fazer tudo. Cara, preserva isso, entendeu? Tenta fazer ser legal e funcionar, não durar 15 minutos. Exatamente, entendeu? Exato. Não faz sentido. Ah, a gente só vive uma vez mesmo, eu vou acabar com essa porra rápido mesmo. Fazer da vez, pegar as vadias, bater o carro, é muito maneiro. Teu amigo falou, cara... Pegar as vadias, pegar AIDS. Não, teve um amigo que falou, cara, eu tava dirigindo bebaço, o carro capotou 3 vezes, foi muito louco. Muito louco? Você tá maluco? Muito louco, você quase morreu. É, não, porque tem que ter emoção na vida, emoção. Emoção me irrita. Emoção é você derrubar o HD e não saber se aquela merda quebrou. Isso é uma emoção. Nossa, emoção é você tá jogando seu DS e o negócio escorregar da sua mão. Isso é emoção. E isso é emoção. Bater o carro é babaquice, entendeu? É falta de tapa na cara. Mas essa gente me irrita também. Essa gente que acha que que eu devo fazer o que eu não quero fazer. Elas acham que elas entendem aquilo que você precisa fazer. Exato, elas acham que elas têm a obrigação de te mostrar que o que você gosta não é o que você gosta, e que você não gosta é o que você realmente gosta. Entendeu? Uma vez, isso me deixou uma raiva. Uma vez, meu pai fez isso uma vez. Uma vez eu falei assim: ah, onde você vai? Talvez você saiba. Ah, eu vou jogar bola. Ele falou: não, mas você não gosta de jogar bola. Como assim? Nossa! Como assim você não. Eu devo saber isso. Acredito que essa deva ser a minha escolha. E as pessoas às vezes falam, e as pessoas às vezes não entendem. Assim, ah, você não. Ah, como você pode gostar? Você não pode gostar. Você gosta de jogar videogame, você acha que é criança, véio, vai jogar videogame, que não sei. Cara, eu gosto de jogar videogame, qual o problema? Aí, tudo, é a porra da desculpa. Outro dia eu tive que sair mais cedo da faculdade, eu tive que ir no banco, fazer agência. Eu falei, gente, eu tô indo embora mais cedo, vou perder a última aula, tenho que fazer. Aposto que vai pra casa jogar videogame, porque só joga videogame, porque é a criança que joga videogame. Só porque eu jogo videogame é a única coisa que eu faço na vida. Me irrita muito a pessoa que acha que o que ela faz é melhor do que o que eu faço, velho. Cara, cada um tem o seu gosto, velho. Vai se fuder. Eu gosto disso, você gosta disso, tá ligado? Eu não vou lá na sua casa falar que o que você tá fazendo é uma merda. Então não vem falar que eu tô fazendo uma merda. Mas então, isso que me irrita aqui, velho. É a pessoa que acha que tem a obrigação de te mostrar que aquilo que você tá fazendo não é o que você gosta. Não. É que essa pessoa, ela tá tão cega, mas tão cega, que ela tem a certeza absoluta de que aquilo que ela está fazendo é o melhor. Ela não tem dúvidas de que aquilo é o melhor pra ela e para o mundo, entendeu? É a pessoa egocêntrica. Essas pessoas são as que mais irritam. Aliás, me irrita pra caralho aquele cara que pega e fala: ah, você gosta de futebol no videogame? Isso é poser. Poser. Cara, se você só gosta de futebol no videogame, você meio que é. Mas aí que tá, é. Não, isso é... Eu concordo. Apesar de não achar certo, eu concordo. Não, mas assim, às vezes a gente reclama, mas, cara, eu não tenho problema nenhum se o cara gasta o dinheiro dele pra jogar o FIFA dele. Ele pode ser feliz. O problema é ele querer virar pra mim e falar que videogame o que presta é FIFA. É FIFA. Aí é o problema, quando o cara quer falar, nah, só presta FIFA e Call of Duty. Call of Duty que é maneiro. Que... Cara, não. E GTA. Cara, existe muito mais do que isso. Muito mais. E eu não acho que o que você goste é uma merda. Então não acho que o que eu gosto é uma merda. Ah, você gosta da Nintendo? Mas a Nintendo não é pra criança? O Wii não é pra criança? Ah, vai tomando cu. Isso me irrita demais. Pessoas que julgam, cara, me irrita muito. Não, é, as pessoas te julgam. Ela fala assim, ai, você é o cara que gasta dinheiro com quadrinhos. É, você lê mangá, porra, como assim? É? Cara, mangá eu tento nem falar. Cara, é uma coisa que assim, às vezes eu tenho um pouco de vergonha, às vezes, dependendo do mangá, eu tenho um pouco de vergonha. Mas as pessoas julgam de uma forma inacreditável o mangá, assim. Elas... É, você tá lendo Iktosen no ônibus, aí faz sentido você sentir vergonha. As pessoas, elas acham que elas realmente, o mangá, elas acreditam que elas têm o direito de criticar, entendeu? Elas acreditam que aquilo, elas têm todo o direito de criticar. Só porque quando você tá lendo High School of Dead, parece um livro pop-up com peitos voando, a pessoa acha que pode criticar, entendeu? Cara, cada um lê o que quer. Quantas vezes eu já não vi as mulheres ridículas, gordas, feias, assim, maridos, lendo aquele 50 tons de cinza e nunca falei nada, velho. É muito pior, cara, é muito pior. Não, aí é a pessoa que quando você vai falar da porra do quadradinho de 8, a porra lá do girando, o carro do Camaro amarelo, ai, mas eu tenho meu gosto, cada um gosta do que quer, gosto é igual o cu, cada um tem o seu. Cara, não faz sentido, assim, quando é pra criticar com a cidade, não, eu posso gostar do que eu quiser, eu gosto, é legal, é bom pra mim. Agora, quando é o meu gosto, eu tô errado, eu não posso, é, eu sou a criança. Que eu não posso gostar de ler a merda do meu quadrinho. São uns hipócritas de merda. Hipócritas de merda. Bom, eu acho que é isso. Tá todo mundo mais calmo agora, eu espero. Ou mais irritado, né? É melhor parar por aqui, senão vai ficar pior. É, melhor parar por aqui, senão vai ter... Senão a gente vai perder mais amigos, né? Se é que sobrou algum, né? É, alguns integrantes do podcast pode ser que não estejam mais depois desse cast. É, Rods, a gente gosta de você, tá? Mugi de vez em quando. Depende do dia da semana, assim, a gente... Foi o podcast com mais indiretas que eu já vi na vida. As indiretas mais diretas que eu já vi, isso sim. Mas é isso então, galera. Espero que todo mundo tenha gostado. E é isso aí, quem sabe a gente não tenha uma parte 2 até com outros participantes, ou com nós mesmos, até porque todos temos muitas irritações e não dá pra falar em um podcast só, eu acho, né? Não dá pra falar tudo, porque eu não falei nem metade da porra da minha lista, isso aí me irritou demais. Tem muita coisa que eu não falei também, porra. Nem falamos de aniversário de família, nada disso, cara, olha só. Festinha de criança, ah, não. Nossa, nem chegamos nisso, e você também deixa aí no comentário, no e-mail, o que te irrita. Se você ficou irritado também, eu não tô nem aí, sinceramente. É, vai que esse podcast te irritou. É, e se o Mugi também te irrita, comenta, cara. Então é isso aí, galera. Ficamos até a próxima e falou. Tchau, tchau. Falou. Tchau, galera. Falou, pessoal. Aê, caixa de entrada. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma caixa de entrada aqui no nosso podcast 49, no Projeto X Podcast. E hoje estou eu, Kiba, e o... Eu, Seiji. E a gente vai ler um pouquinho dos e-mails aí que chegaram essa semana. Mas antes de começar a ler os e-mails, vamos falar aqui o endereço do nosso site, caso você não escute pelo feed. Nosso site é o... www.projetoxpodcast.com.br. Se você quer mandar um e-mail para a gente, você tem que mandar e-mail para... contato@projetoxpodcast.com.br. Se você gosta de Facebook e redes sociais, nos procure no Facebook com o endereço... facebook.com/projetoxpodcast. E se você gosta de ficar contando sobre a sua vida no Twitter, o nosso Twitter é o... @projetoxpodcast. É isso aí. E vamos falar um pouquinho aqui também, mandar um abraço para todos os nossos parceiros. Começando pelo DollarsCast... O Legcast. O Mini Clouds. O Level 1 Podcast. O Otacologia. O Coffee Unlocked. A N-Party. A Clamp Project. O Coletivo Cult. E o Cast Wars. É isso aí. E hoje vamos sem enrolação, Seiji, sem enrolação. Ah, vamos lá, por favor, tem muita coisa, eu tô com sono aqui, vamos rapidinho, por favor. Eu também tô com sono, já tá tarde, é isso aí. O primeiro e-mail é do Lucas Cachone, quem vai ler é o Seiji. Sim, o Lucas, que ele tá dando já um feedback já do Harry Potter e também aproveita pra falar do Code Geass, né? Que do Harry Potter, ele queria agradecer a Fer por relembrar dos toques que a Rowling dá durante a série, né? Do Mundo dos Bruxos, e dizer a paixão dela e da Draco contagiou ele. Por isso ele adquiriu os livros da série. Porra! Tá bom, vai. Ó, a versão original, hein? Aí sim. É, tá bom. E sobre o Code Geass, ele achava uma obra meh, inicialmente. Porque quando ele viu, assim, ele não tinha empolgado, né? Ele viu a primeira temporada, dropou, mas aí ele ouviu no podcast e aí ele ficou meio... Vamos dar uma chance, vai, vamos ver. Então ele foi vendo. Ele mandou outros e-mails, dizendo assim, cara, eu dei uma nova chance. E, cara, ele mudou de ideia, ele curtiu, viu? Olha só, isso interessou muito. Code Geass é muito interessante, cara. Eu, quando eu assisti, eu gostei pra caramba. Eu falei, caraca, é... explodiu minha cabeça algumas vezes. É, ele disse mais ou menos assim, eu acredito que o meu problema com Code Geass anteriormente era que nem a Fer comentou, que tem como One Piece na época. Tinha muitos fãs chatos naquela época. Isso fez com que ele entrasse com a ideia de ver todos os defeitos e não apreciar as qualidades. Agora não, agora ele tá vendo as qualidades. Que beleza, né? E ele deu alguns chutes aqui também. Ah, sobre os chutes, eu estou numa maré de azar. De 3 tentativas, acertei só uma. Togashi. Poxa vida, então... Ele, vamos ver. Fila, telemarketing e Mugi. Não faço a menor ideia. Puxa vida. Ele fazendo analogia de beisebol. Ah, vou deixar outro pitcher no meu lugar e ficar no banco. Porra. Ih, desistiu. Mas tava tão fácil o tema dessa semana. Eu tô tranquilo. Cara, três coisas que irritam, ó. Fila, telemarketing e Mugi. É. Mas é isso aí, valeu, Cachone, pelo e-mail, muito obrigado. E a gente vai aqui para o próximo e-mail, que é do DK. Eu vou ler pra vocês. Olá, eu sou o DK e não é de Donkey Kong e tenho 18 anos. Que pena que não é de Donkey Kong. Donkey Kong é muito legal, cara. Que coisa. Ele não é um gorila gigante, né? Então tá bom. Eu tô jogando Donkey Kong Returns, é muito bom. Acompanho o Projeto X desde seu início, quando vocês saíram de um outro podcast. Sempre fui ouvindo, mas não comentava, porque eu não tinha algo realmente relevante a dizer. E isso mudou agora. Mas ultimamente tem pessoas discutindo sobre o anime Shihaya Furu ser melhor que Slam Dunk. E eu só digo que isso é lógico. Eu, Kiba, não concordo. Eu vou discutir isso? Ah, não. Na minha opinião, Shihaya Furu é melhor que Slam Dunk, pois trata o esporte em primeiro plano e não em segundo, como o próprio Slam Dunk faz. Tá bom. Eu nem vou discutir essa parte. Ele tá totalmente equivocado. Eu não gosto nem de basquete, nem de cartinha, então... Slam Dunk pode até ser muito informativo e completo nessa parte. Mas seu personagem principal é uma completa desgraça, nem vou falar muito disso, porque pode ficar ofensivo demais. Porém, ele é o motivo de eu ter dropado o anime. Junto com ele, eu dropei uns 5 animes. E ele mandou a lista aqui do My Anime List dele, que a gente não vai divulgar pra galera. Uhum. Já Shihaya Furu mostra que uma pessoa pode começar a praticar karuta por achar aquilo o máximo e gostar daquilo realmente, não como o tolo do principal de Slam Dunk. Shihaya é melhor, na minha opinião. O podcast de vocês é bom. Oh, valeu, DK. Eu li muito rápido hoje, eu tô muito acelerado. Muito bom. O editor agradece, viu? Quase não gaguejei pouco nessa leitura. O editor agradece muito mais. Mas valeu, cara. Até semana que vem, continue aí. E você não mandou dica, manda dica. Quem sabe você não acerta o tema da próxima semana? Pois é. My hopes and dreams are for anyone. I keep them. E o próximo e-mail é do Zurita. E aí, PXCasters, aqui é o Roberto Zurita. Ah, como eu não acertei. Código, tinha dica mais fácil. Ah, gostei muito do cast, amo Code Geass. Foi o segundo anime que eu vi no computador, graças à insistência de um amigo, e foi bem marcante para mim. Já vi muitos amigos discutindo sobre quem é melhor, Code Geass ou Death Note. Ah, não, essa discussão não, pô. E nunca consegui escolher. Acho que eles são muito diferentes e se propõem a fazer coisas diferentes. Por exemplo, Code Geass é uma história sobre guerras, com intrigas militares e políticas. Já Death Note é uma história sobre o L e Light. Pode haver outros personagens, mas a história é motivada e carregada por esses dois personagens e sua batalha de egos. Confesso que eu achava que o cara na carruagem era o Lelouch. Não, isso aí é uma lenda, cara. Todo mundo já caiu nessa história. E sim, ia tirar todo o peso da morte dele e fazer apenas um filho da puta. Por isso fico feliz que o produtor tenha negado isso. Bom, e agora ele vai dar um chute, né? É filas, telemarketing e o Mug. Bom, filas ninguém gosta de ficar esperando em uma fila. Telemarketing, esses desalmados que assassinam português à torta direito, não só perfuram seus tímpanos de tanto gerúndio, como também te fazem esperar muito tempo por nada às vezes. E por último, o Mug. Coitado dele, vocês estão sempre fazendo bullying dele. Bem, está na cara que é feio, talvez outros membros da staff tenham muita raiva dele, por causa do seu fanboyismo e pelas suas babaquices. Eu acho que ele tá certo. Enfim, não, eu não tenho raiva do Mug, a gente só zoa com ele, é brincadeira. Apesar de que eu tenho certeza que todos gostam muito bem dele. Bom, então, o chute dele é coisas que odiamos ou coisas que nos irritam. Olha, ele acertou, hein? Cara, olha só, acertou em cheio, parabéns, hein? Porra? Muito bom mesmo, parabéns. Sim, o Mug irrita, cara. Bom, valeu, Zurita, pelo seu e-mail. O próximo e-mail é do Rafael Taira, que tá sempre acompanhando aí o Projeto X com a gente. O Taira comentou nos 3 últimos podcasts, só que ele falou que comentou nos 2 últimos podcasts. Mas é isso aí. Gostei muito dos 2 podcasts. O esporte beisebol eu conheço desde 2008, por causa de algumas reportagens que eu lia sobre os Estados Unidos. O nome da liga eu fui descobrir bem depois, antes de ouvir falar desse anime. Major era apenas uma patente, cargo no exército. No caso, Major, né? Provavelmente evito ver esses animes, pois acho eles muito dramáticos. Sobre o cast de Code Geass, não tenho muito a comentar. Já que vocês leram tudo aquele e-mail que mandei pra vocês na semana passada, pensei que vocês resumiriam os e-mails grandes. A gente faz isso, cara. A gente faz isso, tanto que a gente já até cortou umas partes do seu. Esse anime menciona muito xadrez pra quem gosta do jogo, deve ser interessante. Xadrez? Code Geass é o Lelouch joga xadrez, né? Sim, é muito estratégico também, né? Outro chute que imaginei deve ser um cast sobre consumos e reclamações. Fila porque a fila tem de SUS e NPS, atendimento às reclamações de consumidores geralmente são grandes. Telemarketing, porque o telemarketing de empresas que tem muitas reclamações são irritantes. E Mug, porque muita gente reclama do Mug no podcast. Ou talvez seja um podcast sobre trabalho. Vai que algum de vocês trabalha com Mug ou o trabalho de vocês tem a ver com telemarketing e fila. Não, nada. Não, não. Se eu trabalhasse com Mug, eu acho que não existiria mais Projeto X, porque eu já teria o matado. E ele é o dono do servidor, então... dependemos dele. Até o momento ele errou, até o momento você errou, Tyra, tudo. Por essas dicas, acho que o cast será sobre o sistema bancário ou o ato de ir ao banco. Também porque não o telemarketing é. Dos bancos e o bug em geral são irritantes. Fila, porque tem, todo banco tem fila. Também pensei em outras coisas, mas elas não se encaixam com telemarketing, política, eventos, etc. Cara, quando você escreveu ali irritantes, eu pensei que você ia acertar, mas não. Chegou quase, mas errou tudo, Otário. Bom, o próximo e-mail é do SS, ou Double S, de Camaru Santos. Double S. Double S. Bom, podem me chamar de Double S. Primeiro agradeço a Clamp Project por me apresentar a vocês que não conhecia. Escrevo esse e-mail para falar do podcast de Code Geass. Achei sensacional a forma que vocês falaram de Code Geass. Eu já tinha ouvido alguns podcasts antes, como Nerdcast, MRG, mas eles quase nunca falam de animes. Vocês são mais descontraídos e não ficam fazendo firula, falando de coisas técnicas e contando a história do anime, tintim por tintim. Falam mais do que acharam do anime e talvez por isso achei bem da hora. Já vi que vocês têm uma categoria só de animes. Baixei os que mais me interessei, como Dragon Ball, Medabots, Digimon, Madoka, Hunter x Hunter. Agora, achei que vocês falam mais de animes antigos e uns novos meio estranhos. Realmente compensa esses animes? Meiji, Shihayafuru, Sakamichi no Apollon. Cara, eu recomendo os três. É muito bom. O Shihayafuru e o Sakamichi no Apollon são no Josei. Então, não sei se vai ser bem ao seu estilo, né? Que você parece que gosta mais do estilo shonen. Shonen. Apesar de Madoka não ser nada shonen, mas bem. O Madoka é um seinen meio dessa lista, né? E o Meiji, que é um shonen de esporte. Ele também é recomendado. Ó, uma dica que eu dou é assim. É, os podcasts de animes poucos conhecidos justamente são feitos pra você conhecer os animes. Então dá uma chance que talvez você se interesse, cara. Vai valer a pena. A gente não faz só o podcast pensando em agradar toda a massa. A gente quer que a galera que não conhece muita coisa também conheça coisas novas. Por isso que a gente apresenta coisas que nem sempre são tão conhecidas assim, entendeu? Pois é. E, por fim, façam podcasts de Sword Art Online. Não sei, ele já tava na modinha. É. Pra ser sincero, eu nem sei do que fala a história. Ali é um jogo RPG online, sabe? É legalzinho, mas eu não sei, viu? Naruto, a pensar, não sei. Bleach. Talvez, quem sabe. Quem sabe. Shingeki no Kyojin, a moda agora. Quem sabe. Tá todo mundo falando desse anime, acho que eu vou assistir. É, então. Eu já tinha lido antes o mangá, sabe? Então, ele é legal, vai. Por que não, né? É, então. São animes bem famosos e muito legais. E abraço. Bom, valeu, Double S. Você também não chutou dicas? Chute dicas. Vocês podem ganhar prêmios no final do ano. É isso aí. Chutem dicas. O próximo e-mail é do Gabriel Rocha. E ele mandou o seguinte: olá pessoal, conheci o site através de um amigo que curte ouvir podcasts e me apresentou o podcast de Pokémon, meu preferido, hein? E acabei vendo o podcast sobre Code Geass e não resisti em baixá-lo. Confesso que eu assisti já faz um bom tempo e senti uma vontade de baixar novamente, mas por outro ponto de vista, já que assisti ainda sendo muito novo. Enfim, gostei muito das discussões, passarei a acompanhar o trabalho de vocês. Obrigado pela atenção e conto com vocês por mais podcasts interessantes. Não querendo abusar, já abusando... ele que escreveu, não sou eu que tô falando, hein? Poderiam futuramente fazer um podcast sobre Deltora Quest? Um abraço. Quem sabe, cara? É uma boa sugestão. O que é Deltora Quest, afinal? É um anime. Olha só, não sabia. Eu assisti os primeiros episódios numa época remota, muito tempo atrás. Quem sabe um dia. Interessante se pensar também. Interessante. Valeu, Gabriel. E continue ouvindo o Projeto X. É. Nós estamos com vocês. Bom, e o próximo e-mail é do Marlon Leal. Que escreveu a Bíblia aqui no e-mail. Ele não escreveu um e-mail. Cara, vamos tentar resumir, cara. Que tá gigante. Bom, fala pessoal do Projeto X Podcast. Me chamo Marlon Leal, tenho 20 anos. E essa é a primeira vez que eu mando um e-mail pra vocês. É Marlon ou é Marlon? Eu acho que é Marlon, né? Bom, não sei, né? Bom, Marlon Brando tem o... Depende, né? Tá. Olha, ele já deixou avisando, cara. Ele escuta bem bastante podcast, mas ele não mandou antes os e-mails. Tá bem atrasadinho, né? Sobre o episódio 47, né? Ele falando do Harry Potter. Ele tem que dizer que, apesar de não ser um grande fã, gostou muito da maneira como o tema foi abordado. Olha só, hein? Ele falando até da empolgação da Fer, né? Que é totalmente compreensível. Tudo bem. Conheço pessoas que tiveram a vida marcada por essa série. E ele fala, olha só, ele, por exemplo, falaria de Zelda. Porra. Quem sabe um dia aí não rola. Eu sou eu sou fãzaço de Zelda. Então, por ele ficaria falando disso aí sem parar, né? De Zelda. Então, eu também vou ficar um dia sem parar falando de Zelda. Tô fanático com o Tafeiro de Harry Potter. Não, eu acho que eu sou mais fanático por Pokémon, mas eu me contive no podcast. Ah, tá. Bom, mas aí ele conta a história dele, né? Que ele sempre, quando era menor, ele entrava na biblioteca, né? Pra ele era como um grande playground, né? Até porque a cidade dele era pequenininha, então as bibliotecas eram um tanto raras. Então, quando ele tinha livros pra ler, ele ficava muito feliz, olha só. E dentre os amigos dele, ele era o único que lia bastante, né? E por isso se sentia bastante diferente por isso. E até que ele descobriu a matéria sobre o Harry Potter, que falava que tem muitas crianças em um livro infanto-juvenil que tinha sucesso no mundo todo. E por isso ele ficou empolgado também pra poder comprar essa ideia de que um livro pode conquistar tantas pessoas que gostam de ler. Olha. Interessante isso. É. Então, na casa dele ele não pode dar o luxo de comprar tantos livros, né? Que custam mais de R$40, até por causa do preço. Mas ele tinha um hábito de leitura, até porque o pai dele costumava empregar livros, né? Da biblioteca onde ele ensinava, e até porque a mãe dele também estudava faculdade. Né, e pegava uns livros também de biologia pra ele ler. Bom, e aí ele falava muito aqui. Ele gostava muito aqui das historinhas também, né? Que ele costumava desenhar, historinhas de super-heróis. Mas tudo mudou com a história dele com Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme, em que ele viu um novo universo. Ó, tudo muito novo e mágico. É a sensação que ele sentia de entrar na biblioteca onde tudo era novo para ser explorado. Não era o livro, mas era bom, bastante. Aí ele disse que aí que teve umas coisas mais importantes da vida dele, teve início. Porra! Harry Potter, hein? Ó, eu tive um começo um tanto parecido com o seu, porque eu sempre fui muito incentivado pela minha mãe a ler também. Sim. E Harry Potter foi o livro que ela comprou pra mim, o primeiro e o segundo. E eu comecei a ler do segundo, porque eu tive que dividir com meu irmão ficou com o primeiro e eu fiquei com o segundo. É. Mas eu já tinha assistido o primeiro filme, então eu já sabia a história. Mas um legal que ele fala, assim, que naquele momento ele decidiu que não iria desenhar mais histórias dos heróis que ele havia criado. Ele, em vez disso, escreveria um livro sobre a infância dele. Queria ser como a Rowling, né? E poder contar uma história pra pessoas no mundo todo. Olha só, que legal, bonito, hein? Cara. E ele tinha 11 anos nessa época quando ele decidiu fazer isso. Olha que legal. E aos 13 anos ele pôde finalmente comprar os livros do Harry Potter. E aí ele pôde ler e se apaixonar ainda mais. Infelizmente demorou muito tempo pra poder ler os outros. Tempo bastante pra ele crescer e meio que perder um pouco a vontade que tinha de ler. Mas ainda assim, o mais importante durante esse tempo todo, ele escreveu e reescreveu o livro dele. Ainda respeitando a obra que havia ele influenciado, o Harry Potter. Porra! Finalizando, parece uma skin da minha parte dizer isso, mas a obra da minha vida é com certeza esse livro, que planejo transformar em série, no qual tenho trabalhado todos esses anos, da mesma maneira que Harry Potter é a obra da vida da Fer, por exemplo. Cara, ele tá escrevendo um livro que vai ser a obra da vida dele. Cara, eu tiro o meu chapéu pra você, sinceramente. De todo o meu coração, eu tiro o meu chapéu pra você. É, então. Mas se não fosse Harry Potter, talvez o meu livro não estivesse todo esse tempo comigo, me dando forças no objetivo que manteria de pé nos piores momentos. Tenho muito a agradecer a Rowling pela incrível série que ela criou. Excelente podcast, por sinal. Cara, esse e-mail é muito emocionante, viu? Eu tô muito feliz de estar lendo ele aqui enquanto a gente grava, sem brincadeira. Porque, eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu também gosto muito de escrever. Então eu tenho que falar que, assim, por mais difícil que seja, sem brincadeira, investe nisso. Uhum. Investe em escrever, porque se você gosta, uma hora você consegue publicar um livro seu e uma hora você consegue fazer sucesso. Eu acredito nisso e se você lançar o seu livro, eu vou fazer questão de comprar, sem brincadeira. Ah, eu também. Sem brincadeira mesmo. Uhum. E é uma lição, cara, pra todo mundo que estiver ouvindo. Investe também, cara, em escrever livros. Bom, mas agora, sobre o episódio de Code Geass, ótimo tema, eu gosto muito desse anime, gosto de estudar roteiros e narrativas, e apesar de ver alguns pequenos problemas na narrativa desse anime, todos esses pequenos efeitos se tornam pequenos diante da excelente história entregue ao espectador. Mas ainda assim, vou falar os pequenos pontos onde o anime me incomodou. Opa, agora ele vai ser pontual, muitas coisas. Tem um plot twist, né, que ele fala o Devil Ex Machina, que é meio semelhante ao Deus Ex Machina, que, como ele faz uma analogia, é como se alguém estivesse comendo uma banana perto de uma sala de controle com o botão de iniciar bombardeio. Então essa pessoa escorregasse na casca de banana que estava comendo e batesse com o cotovelo no tal botão. Que é isso, pô. É interessante. Então a justificativa que fica no caso que Lilith não devia estar brincando com um poder tão perigoso, assim como tal cara não devia estar comendo uma banana na tal sala. Eu sei, péssima metáfora. É, mas eu acho que ele tá falando assim, a maldade acontecendo do nada, né? Sim. E também acho que próximo do final da segunda temporada, algumas coisas são resolvidas com certa pressa. É como se toda a questão do Ragnarok tivesse resolvida logo. Para o anime então voltar a focar na rebelião, para então encerrar a história. É verdade, ele é um pouco apressado nesse finalzinho. Sim, eu acho que eles tinham que completar os 25 episódios e tiveram que correr, né, com o roteiro. É, bom, outra coisa é que não compro o romance entre o Lilith e a Sichu. Pô, tem gente que não gostou mesmo, realmente, parece meio forçado, meio artificial. Né? Não é um relacionamento de verdade. Então, eu não vejo como relacionamento. Eu também não vejo. Ela viu o cara com uma meta maior, né? Assim, esse cara vai cumprir uma meta interessante. Eu vou ficar do lado dele. Vamos ver até onde vai, né? É. Eu preferia ele ficasse com a outra menininha lá que eu esqueci o nome. Qual? A Karen? A Karen, né? Acho que combina muito mais. Olha só. Bom, é isso. Ótimo podcast sobre um fantástico anime. Parabéns e continue o ótimo trabalho. E o PS dele. Só uma coisa, que até o PS dele é grande, cara. É, tudo bem. Ó, mas pelo menos ele escreve bem em português, cara. Pô, sim, tá isso, ótimo. Isso eu fiquei muito feliz. Muito isso feliz. É ótimo, isso não me irrita, cara. Então tá ótimo. Bom, meu chute sobre o próximo programa. Pessoas chatas. será, fila, telemarketing, Mugi. Não acho o Mugi tão chato, mas acho que devido ao seu histórico de vacilos no programa e de sua fanboyzice extrema com One Piece, pode tornar o Mugi uma dica válida de chatice. Tem vezes que é difícil aguentar ele, pô, vou falar a verdade. Na verdade, a gente já até falou de pessoas chatas no podcast, mas não era bem esse tema, né? É, pode ter sido um péssimo chute, mas sei lá, em fila sempre tem aquelas pessoas chatas, querendo falar sobre o tempo, com pessoas aleatórias. Em telemarketing, bom, tá repleto de pessoas chatas. E o Mugi pode ser considerado uma pessoa chata às vezes. Só às vezes. Bom, acho que é isso, até mais. É, você errou, cara. É, primeiro que você errou duas vezes. Você errou a dica e você errou o fato de que o Mugi não é uma pessoa chata. Ele só é chato quando fica falando de One Piece, sem parar. É, e quando ele começa a fazer qualquer tipo de fanboyzice retardada. De resto, ele é uma pessoa bem legal. Mas enfim, Marlon, eu preciso te agradecer, assim, especialmente pelo seu e-mail. Eu fiquei muito feliz de ler, sem brincadeira. Foi um dos e-mails que eu mais gostei de ler desde que a gente começou aqui no Projeto X. Eu fiquei bem contente mesmo. Muito obrigado e continua ouvindo a gente, continua participando, que eu acho muito legal isso. Valeu, brigadão. O próximo e-mail é da Sakura Yuki, que na verdade acho que ela mandou no Facebook, né? Ou ela mandou e-mail? Ela tem essa mania de mandar comentários pelo Facebook. Isso, eu vou ler aqui pra vocês. Olá, olá, aqui é a Yuki Sakura. Aqui ela falou Yuki Sakura, lá em cima ela falou Sakura Yuki. É. Aqui é a Yuki Sakura. E depois de ver as dicas do podcast, eu sabia que seria sobre Code Geass. As dicas estavam muito óbvias e não tinha como errar. Eu não chutei porque quando fui ver as dicas, o podcast já tinha saído. Ó, você tem que chegar antes, pô. É. Você podia ter ganho os pontos aí, ó. Assim que vi o podcast no site, eu escutei na mesma hora, pois, além do ótimo tema, o Chorão está participando do podcast, pois é bom sempre ter um expert no assunto. Sim, o Chorão é expert no assunto. O Code Geass é um ótimo anime, mesmo não sendo uma obra completamente da Clamp, como Blue DC. Tem traços bem claros da Clamp, personagens altos, muito magros e olhos muito marcantes. É, observação, Blue DC não é completamente da Clamp também, cara. É, mas eu acho... Mas em comparação ao Code Geass, tem mais coisa de Clamp, né, do que Code Geass. Eu particularmente não sou muito fã desse estilo de desenho, mas eu gostei bastante do anime. Assim. Confesso ter chorado quando Lelouch morre no final. Spoiler! Spoiler, ó. Pois é, uma morte que eu não esperava. Houve momentos chocantes no decorrer do anime e reviravolta. Eu acho que um anime tão antigo quanto Code Geass, cara, não é spoiler mais. É, eu também acho que não, cara. Mas tudo bem, né? Principalmente quando revelam o passado do Lelouch, é a verdade que me deixou de boca aberta. Eu amei o fato de ter reis, cavaleiros e robôs gigantes, deixou a história ainda muito melhor. E existem mesmo discussões para ver quem é o melhor, Zero ou Kira, mas na verdade acho que os fãs de Death Note falam que é o Kira, mas a maioria nunca assistiu mesmo Code Geass. Eu acho que a história de Code Geass mil vezes mais interessante que Death Note, não que Death Note seja ruim. Eu acho que as duas histórias estão muito a nível parecido, mas não dá pra comparar, são coisas bem diferentes, uhum. Públicos diferentes. O Lelouch é um dos personagens preferidos na Clamp, depois do Fight de Tsubasa e Kamui de X-1999. Eu estou à espera da continuação de Code Geass, Mokoku no Akito, o OVA 2, fora que vão fazer um teatro musical em homenagem ao Code Geass. Nossa. Eu amei a participação do Shoran, por saber mais sobre o assunto, e do Kuroki, que fez piadas muito engraçadas e eu ri muito. O Kuroki é um cara muito engraçado mesmo. Realmente. Eu acho que eu nunca gravei com ele, cara. Eu sei que por algum motivo especial o Mugi não apareceu nesse cast, sim. Eu me despeço aqui com as frases. Os únicos que podem atirar são aqueles que estão preparados para levar um tiro. Lelouch e Lamperouch. E falsas lágrimas são capazes de machucar outras pessoas. Falsos sorrisos são capazes de machucar a si mesmo. Shitsu. Olha só. Foi. Falou, galera, e até mais. Lelouch de Britânia lhe ordena colocar este comentário no caixa de entrada. E ó, e colocaram. Olha só. Agora eu não lembro de nada. Valeu, Sakura. Muito obrigado pelo seu comentário, e-mail, comentário que a gente foi obrigado a colocar aqui pelo Lelouch. Isso. Mas é isso aí. E pra fechar o podcast, a gente vai mandar um abraço pra galera que mandou os comentários, né? Tem o Soul Kerberos, que ele fala assim, que Code Geass é um dos animes mais bem feitos nos últimos tempos. E em relação à história, é genial, parabéns pelo podcast. E outras obras que ele gosta muito e espera um cast é Lane, Perfect Blue, Bogey Pop Phantom, um abraço. Anotado essas ideias, olha só. Anotado essas ideias. Também queríamos mandar um abraço para o Eduardo Maciel. Sim, ele leu o mangá de Code Geass no ônibus. Pô, tá bom, ele... Quem nunca? Quem nunca? Aliás, se eu não me engano, eu comentei no podcast do cara que começou a me perguntar sobre o mangá que eu tava lendo. Se eu não me engano, era Code Geass também, mas agora eu não lembro, faz muito tempo já. E também queríamos agradecer o Rafael Doidão. Rafael Doidão, que... Olha o comentário dele. Velho, os sentais desse anime do Jinx são muito bons. Porra, tá bom, vai. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Para o Rafael Taira, que mandou vários comentários. Muito obrigado, Rafael Taira, um pelos seus vários comentários. E agora vamos falar das dicas. Sim, as dicas, explicar as dicas, né? A gente já falou, né? A dica da semana passada era fila, telemarketing e bug, que são três coisas que nos irritam muito. Muito, muito! Aliás, esse podcast ficou engraçadíssimo, eu dei muita risada quando eu tava editando, você não tem noção. Cara, foi muito bom, o pessoal liberou a catarse nessa gravação. Você não tem noção de como eu ri quando eu tava editando, eu ri igual retardado quando eu tava... Aliás, isso me irrita, começar a dar risada no meio da edição. E as dicas do podcast da semana que vem são... Macaco, dinossauro e tartaruga. Tartaruga, e aí? É... O que será que é o tema? Bom, acho que vocês já sabem, né? Bom, tá muito fácil, tá, Podcast 50, galera. É, enfim. Vamos dar essa moleza pra galera, só porque é o 50, que é o número redondo, e não é todo dia que um podcast chega ao número 50. Sim, em um ano, olha só, menos de um ano, ó. Olha que legal. Bom, mas é isso aí, valeu, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui. Eu sei que a gente foi muito mimizento no podcast, mas foi muito divertido ao mesmo tempo. Foi bom. É, foi bom, foi muito bom. Gravar e editar. Foi bom. É quase uma terapia, cara. Eu saí melhor daquele dia. Eu fui dormir até tranquilo. No outro dia eu acordei bem, fui trabalhar bem. Foi bom, hein? Mas é isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Muito obrigado e falou. Falou. We gon' ghost town, it's Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it. Until you chatter the head and watch the way I navigate. Quando as pessoas me cortam muito, assim, eu fico um pouco irritado, eu vou ser sincero. Mas assim, eu vou ser sincero. Você deixa um pouco irritado. Você fica irritado quando cortam sua linha de raciocínio, né? Ai, ai, esse vai ser um podcast que vai ficar muita gente, vai ficar triste. Mas assim, vai deixar muita gente triste. Ainda bem que estamos num chat próprio, cara. Nós não te julgaremos por isso. Exato. Não na sua frente, internamente. Em uma gravação onde você não esteja, quem sabe? Em uma posterior gravação, quem sabe? Mas isso é o nosso cenário, entendeu? Enfim, infelizmente, eu acabei de achar o vídeo da Regina Casé ninando uma jaca, por sinal. Me lembro de pôr isso na postagem. Isso vai ter que ir pra postagem. Veloso ou estrangeiro. Vou passar o vídeo pra vocês. É uma coisa assim que eu acho que é única. Me lembro de pôr isso na postagem. É única. É uma obra de arte única da nossa cultura popular. Não, é genial. Olha, e assim, tá no começo, ó. 7 segundos, 9 agora, e ele já está ninando a jaca. Ela está ninando uma jaca, realmente. Assim. E aí aparece agora um cara seminu. Mas tudo bem. Seminu? Pode parar na parte dela ninando uma jaca, se vocês quiserem.